and silence through the night. What a thrill. Ah, eu não vou esperar chegar na parte a Give My Life, não sei o que lá, não vou esperar, desculpa. Boa noite, senhoras e senhores, estamos aqui mais aqui da feira com Games Foda Live, pior programa da internet brasileira. É, estamos aqui com o Tuba. Oi! Com o Rod. Boa noite, humanidade. E com o Guerra. Fala aí, os seus marmanjos que gostam do Yoshi de Lã. Que bosta de Ashland, né, cara? Enfim, a gente nunca faz tempo que não fala isso, né? É, nosso programa é ao vivo, você pode falar com a gente através do, do chat do Hitbox, do Twitter, @gamesfoda, #gamesfodalive, do e-mail, live@gamesfoda.net, do Tumblr, gamesfoda. Não. Você pode... Eu sabia, pô. Eu perguntei de propósito. Você pode adicionar Arthur Zeferino no Facebook e falar com ele. Ele adora que converse com ele no Facebook. Mande bastante jogo pra ele. Quanto mais bosta o jogo, melhor. Mais vai gostar de você, assim. É muito bom. Enfim. Não, programa de quinta-feira. Hoje é especial. Não sei o que é especial de hoje. Superior Tribunal de Justiça, não sei. Nossa, hein? Nossa, hein? Ó, o Matt perguntou: é Snake Eater de fundo? Não, é o Pelé. Não, não é Snake Eater. É outra música que fala I'm Living in a Dream, Snake Eater. É outra música, Enfim. Não sei, estão falando aqui pra mim que. Enfim. O Afro tá prestes a entrar, eu acho. Tá, se ele entrasse, oh, ele entra no meio. Rafa atrasou um pouco, tá vindo aí. Como assim? Como assim? Como assim? Ele quer ser o Ick de Fênix do bagulho, ele quer chegar depois que o negócio já começou. Ah, tá, assim. Tá. Ah, é, ele tá vindo. Hoje tá caído nosso podcast, tá, 24 pessoas, que porra é essa? Tá aumentando, a galera tá chegando. É porque hoje é véspera de sexta, cara. Vai ser todo dia véspera de sexta. E agora o Afro, senhoras e senhores, tá aí. Oi. Também. Afro. Oi, boa noite. Vou repetir minha salvação, fala aí os seus marmanjos que gostam de Yoshi de Lã. Eu acho que... Pera, depois eu discuto isso aí, tá? Eu vou fazer a vinheta aqui. Fazer a vinheta, cadê a vinheta? Games Foda Live! Games Foda Live! Games Foda Live! O podcast da galera! Nossa, tipo, todas as músicas, não sei o que eu fiz aqui, cara. Mas enfim, eu fiz cagada aqui, é como sempre. Nem você sabe o que eu fiz. Não, mas rodou a vinheta, pelo menos. Eu não sei o que aconteceu, cara. Eu tô como se todas as músicas não existissem. Agora eu acho que vai tocar, ó. Ah, tá, pronto, agora tocou. Bom, é a primeira vez que eu faço podcast, então... Desculpa, gente, eu não aprendi ainda como faz direito. Nossa. Pois é. Então me perdoe aí, a noobice. Então estamos aqui, vamos começar com as discussões nada a ver. Guerra falou de Yoshi de Lã. Quanto você acha que vai custar Yoshi de Lã? Ah, tá. Quanto você acha que vai custar o Yoshi de Lã? É. Vintão, fácil. $20? Mas tá sendo muito bonzinho, cara. É o preço do Amiibo normal, né? Você acha que vai ser preço? Que preço do Amiibo normal, cara? $10. É 12. Os caras vão cobrar no mínimo $30. É no mínimo $30. Não. Quer dizer, mas ele vai ser maior do que o Amiibo normal, né? Deixa eu ver. Eu acho que vai ser caro demais. Eu acho que vai ser caro. Não, o Amiibo já é caro demais. Eu acho que vai ser caro. Sabe o que eu... $10. Não, é bem feito, é bem feito. $10 é caro, velho. Isso é mestre. Vocês querem discutir? Eu tenho 9 Amiibo aqui. $10 por um NES? $10 por um NES? $10 por um NES não é caro, velho. Não, pera, veja bem. Olha só. Eu tenho um Amiibo. Eu tenho um Amiibo do Mega Man. E o do Mega Man X, assim. Os $10 até passa, tá ligado? Mas o negócio não tem qualidade, não, cara. É bem caidinho, assim. Depende do boneco. Não, não, não é. Não, pera, vai, depende sim. Varia muito do boneco, é meio idiota, né? É, mas ele vem com tipo... um chip dentro, ele tem uns esquemas, não é? Mas, velho... Um chip de 5 centavos, cara. O Guerra, ele manja mais de boneco que todo mundo aqui. Então mano... eu acho que... Eu vou por ele, desculpa. O amiibo do Yoshi, eu acho que já tá confirmado que vai ser $20 mesmo, velho. Assim, o pior de tudo na Nintendo é que, tipo assim, essa porra desse Yoshi de lã é pra vender que nem água no deserto, assim, tá ligado, cara? Pra vender que nem prostituta em colegial, tá ligado? Então, tipo, é pra vender muito, cara. Pra todo mundo cair de boca no bagulho. E a Nintendo vai fazer uns 10, cara. Com certeza, você vai fazer 10. Não, com certeza, com certeza. É. Vou botar não, 10 parece, na loja. Parece que eles estão botando agora, tipo, uma remessa gigante de amiibo pras lojas. Então, quem sabe... Aí vai vender tudo. Aí quando vender tudo, quando todo mundo tiver, aí a Nintendo manda, tipo, uma remessa de um bilhão de amiibos, assim... Daí ela fala e fala, pô, ninguém tá comprando amiibo, todo mundo queria mais. Não, Nintendo, a gente queria antes, agora todo mundo já comprou, não precisava mais. Nintendo é foda, cara. É isso que vai acontecer, só avisando. Eu acho que o Link tá meio certo nisso. Não, mas é real essa porra, porque... Eu concordo. Alguns amiibo foram bem escrotos de arrumar, assim, Mega Man. Não, foi ridículo. O Ike e o Math, o Marth foram bem... É, nem me lembro do NES, que eu fico meio triste. Eu nem sabia que tinha Ike e Marth. Olha, se é tão de lã o tal desse menino Yoshi, faz em casa que tá mais barato, falou o Satoru Wanda. Enfim, eu não tenho pergunta idiota hoje, cara. Hoje quem vai fazer pergunta idiota é o Afro. Eu sou uma pergunta idiota. Mas... Você vai fazer a pergunta idiota. Ah, eu sou uma pergunta idiota? Não, meu Deus do céu. Meu Deus, não, esquece. O que vocês estão jogando? Faz tempo que não faz. Faz aí, fala tu o que vocês estão jogando aí. Eu tô jogando o Chrome Squad, que a gente já falou pra caralho dele semana passada. Você fez o esquadrão do Bukaki reverso? Não. Um abraço aí pros caras do Chrome Squad aí. Eu fiz os avassaladores, meu esquadrão. Avassaladores. Aí pra transformar eles falam digidim. Eu tô jogando o Crypt of Necrodancer, que é muito bom, cara. Ah, entendi. E você? Necrodancer? É. Roguelike musical, é. É um bom jogo mesmo. E você, Roger? Rapaz, eu tava jogando antes Geometry Wars 3. Tipo, joguei freneticamente durante uns 2 dias, curti pra caramba. Escrevi o texto, na verdade, só tô faltando finalizar pra mandar lá pro site. Inclusive, quando a gente foi pegar, eu fui pego pelo dinheiro do Patreon. Eu falei com o Celos, né, pra ele poder pegar o jogo. E o Celos burro conseguiu comprar o Geometry Wars 1 no lugar do 3. E aí, quando ele foi me passar, ele disse que eu já tinha o jogo. Tá, o cara é um animal, velho. Aí, genial. Eu passei o link pra ele do negócio, tá ligado? E ele conseguiu comprar errado. Não, eu não sei comprar. Joguei, gostei pra caralho do Geometry Wars 3. E agora eu tô jogando um jogo muito sensacional, espetacular, maravilhoso, chamado Final Fantasy Tactics. Ah! Novo! Que coisa boa, meu Deus! Dá até um pouco de orgulho da humanidade. Eu só dou tipo com umas 3 horas, tá ligado? Eu tô perdendo tanto tempo só vendo tanto de job point que eu tenho pra poder botar a habilidade. Tipo, eu mal comecei o jogo, eu já joguei uma vez, mas tipo, tem muitos anos. Aí eu mal comecei o jogo e já sei que eu vou amar, tá ligado? Eu só queria ter mais tempo agora no momento pra poder jogar. E o Guerra? Isso aí. Cara, o Guerra tá jogando Project Cars, cara, desde ontem, assim. E tá bom, viu? Tá bem bom, assim. Tá mais que bom, na verdade. Tá bem animado. Explique por que tá tão bom, assim. Cara, porque assim, eu fui esperando um bagulho... Ó, lá vai, né? Eu fui esperando um bagulho light até, assim. Porque você sabe alguma coisa de Project Cars? Eu sei que é uma galera que gosta muito de jogo de corrida e se juntou pra fazer. Assim. É, assim, os caras fizeram... O Cars não é de carros. É um projeto. Uma sigla. É uma sigla. Que é tipo Community Assisted Racing Simulator. Cars, é bonito que dá pra carro. É, vira carro. E aí, tipo, o jogo foi meio que feito pela galera que backeou ele, assim. Com sugestões e o caralho. Ele é feito pela galera que fez o... Aquele Need for Speed Shift. Obrigado. O Shift não era mais ou menos? Então. Eu não cheguei a jogar. O Shift era bom, mas ele tinha defeitos que tornavam o jogo bem... bem... impossível, assim. Tipo, tinha lag de input pro volante, tá ligado? Aí você fodeu o rolê. Nossa. É. Então, o Matt perguntou se o shift era simulador. Mais ou menos. Ele era puxado pro simulador, assim. Ele queria ir pra esse lado. E aí eu fui esperando um jogo mais na cara do shift, assim. Mas ele é bem melhor, assim. Ele trouxe o simulador de... Eu trouxe o simulador de PC pro console. Simulador de punheta. Simulador de punheta. Punheta. Eu tenho a pergunta do dia. Pergunta do dia eu tenho. Depois que você terminar aí, que o Afa falar que ele tá jogando, eu vou falar a pergunta do dia. É muito boa. Não, é meio isso, assim. É que o jogo é muito mais do que eu esperava e é muito bom. Mas ele... Eu preciso comprar um volante novo pra jogar ele, porque o meu não é compatível com o Play 4. Foda, e aí, Afi, o que você tá jogando? Eu ando jogando Dota 2. Puta, que bosta, hein? Que lixo. Nossa, foda. Tchau, falou, gente. E, não, mas eu tô... Mas a notícia boa é que eu tô pensando em voltar... Eu vou rejogar o Metal Gear 2 logo. E logo devo comprar um Play 4, devo poder jogar essas paradas ali. Legal é que o Afro, ele falava que o LoL era ruim, daí ele foi jogar LoL, ele levou um pau no LoL, e daí ele voltou pro Dota, cara. Não, porra, cara. Foi a história da sua vida. Fala, afirma aí pra galera que foi isso que aconteceu. Você levou um pau no LoL. Vai jogar LoL é difícil mesmo, cara. Vamos, galera, pera aí. Primeiro, eu nunca falei que o LoL era ruim. Eu voltei pro Dota porque, sei lá... Galera fala, mas LoL, não é uma briga da galera, não fala que LoL é de criança, que Dota que cagando, é de pro. Ah, eu curto Nintendo, pelo amor de Deus. Enfim. O cara usa uma cagada de lama, tipo. Ai, desculpa, Dota. Eu não tinha argumento, cara. Tá bom, Nintendo. Tá. Aí que nem, como diz o Guerra, Nintendo não é pra criança, Nintendo é pra adulto, cara. Não tem uma criança jogando Nintendo. Eu vou ficar falando que os caras curtem jogo de criança, tá louco, mano. Não tem uma criança jogando Nintendo no mundo. É proibido criança jogar Nintendo. O MOBA da Nintendo eu aprovo. King of Tower. Ó, cara, o MOBA que eu já falei que se a Capcom quiser ir, só me chamar aí pra fazer, é MOBA de Mega Man, cara. Esse dá muito certo, cara. Dá muito certo. Tanto quanto o Mega Man Online deu certo, tanto quanto o Mega Man Universe deu não, certo. Cara, mas, porra, não, fazendo bem feito, né, por favor. Não, o MOBA de Mega Man dá pra imaginar, só de falar assim, você já visualiza tudo. É verdade. É tipo, Mega MOBA? Mas... Mega... É pelo fato que, assim, todos os personagens têm, tipo, um set de skills pronta já, cara. Todos os vilões já têm, tá ligado? É verdade. Você inventa às vezes um especial assim pra cada um deles, mas que não é muito difícil também. Enfim, é bom pra caralho. O MOBA do Brazers. Nossa, muito bom. O MOBA do Brazers ia ser da hora. Enfim, a pergunta idiota do dia hoje é: qual simulador vocês gostariam que existisse de jogo assim? Simulador do quê? Eu tava falando de simulador de punheta, ia ser legal, mas não precisa, né? Qual que você acha que não existe que você gostaria que tivesse, por exemplo? Você já tá tendo uns muito específicos, assim. Uma semana dessa ia sair um de simulador de metrô, só que era um metrô de Nova York só, e só nos anos 80. Especificamente, não tem. Animal, cara, assim. Animal, cara. Essa semana vendeu, tipo, saiu... três cópias, mas os três que compraram estão, tipo, muito satisfeitos, assim. Os caras compraram um bagulho. Essa semana exatamente... saiu um simulador de bombeiro. Eles compraram um bombeiro só num aeroporto. Então, não, isso aqui que é da hora. O simulador de metrô de Nova York é bom, porque, cara, o metrô de Nova York é tão lindo, cara, que é uma das razões que eu gostaria de morar lá, cara. O bagulho é muito bom, cara. É muito bom. É tipo, eu nunca teria carro em Nova York. Eu acho que o cara que compra um carro em Nova York, ele tem que ser muito babaca, tá ligado? Lá tem que ser muito babaca, porque o bagulho, cara, tipo, é impossível. Você fica tão preguiçoso. Não, você fica tão preguiçoso que você vai andar duas quadras, você pega o metrô pra ir de duas quadras dali pra frente, tá ligado? Porque você pega o passe, vale pra semana inteira. Aí você pega o metrô pra andar duas quadras, cara. Tá ligado? É tão preguiçoso que você fica lá com o bagulho. Que é rápido, né? Você desce, o negócio tá em trem já. E não é lotado, enfim. É bem superficial até lá, né? Eu acho que você já desce e você já tá no metrô, tá ligado? Sim, sim. Não é tanto, não é tão, não é tão longe, assim. É mais ou menos o tamanho de São Paulo mesmo, assim. Cara, o metrô aqui de Salvador é muito... Tipo, Salvador, pra quem não sabe, é uma cidade totalmente desnivelada, que pelo terreno mesmo não tinha como nivelar, então ele foi crescendo sem planejamento. Aí o metrô daqui, que já é meio que uma piada, é um negócio absurdo, porque você, tipo, você tem uns lugares onde a estação tá basicamente na mesma altura que todo mundo, você só sobe uma escadinha de nada e você já tá lá. E você tem outra estação no qual você, tipo, sai lá de cima de uma praça e você desce 3 escadas rolantes e parece que você tá descendo pro inferno, tá ligado? Se você vê a mesma altitude. É tipo um negócio muito engraçado, velho. Oh. Mas lá acho que a maior parte é bem nivelado. O Lemioneide falou simulador de chapeiro. Simulador de chapeiro é boa, cara. Aliás, uma vez eu já discuti com o Tuba que se virar Cuba o Brasil mesmo e todos os salários forem iguais, eu e ele nós vamos virar chapeiro, cara. Que é um trabalho da hora ser chapeiro, fazer lanche pros caras, é da hora. Só que é muito mal pago. Agora, se o salário for tudo igual, né, que virar comunismo, aí beleza, aí a gente vira chapeiro, ganha mesmo que todo mundo. Só pode ser coisa real, pode ser fantasia, pode. De manicure também não tem. Quem falou foi Only Coffee is Real. De coisa também não tem. De manicure não tem. De Surox não tem. Surox Simulator não tem. É, quem falou foi o Miguel Chame. Mas isso é muito ruim, esse simulador. Simulador de telemarketing. Simulador do novo som de Salvador. Esse é... Enfim, ninguém teve ideia aqui, eu também não tive nenhuma ideia, só tive ideia do... Eu queria um simulador de boxe de corrida. Cara, eu queria um simulador de lixeiro, velho. Eu acho que ia ser divertido. Mas já tem, talvez. De lixeiro já tem? Já tem, claro que tem. Ah, não, dá pra fazer um jogo arcade muito legal, velho. Não, de lixeiro não tem, tem de limpador de rua. Não, mas imagina um simulador de lixeiro, você tem que pegar, sair, jogar os negócios, arremessar direitinho, ganhar mais pontos. Velho. Eu acho que ficaria uma puta ideia. Não, tipo, mas esses jogos, cega, acho tá que eles não são tipo simulador de dar ponta. É realmente um simulador pra você simulador, fazendo a coisa. É, pra você fazendo. Divertido. Eu tô pensando em jogo divertido, caralho. Não, tá pensando errado, velho. Tá pensando errado. Simulador não vai ser divertido. Porra. Crazy Taxi. Você já viu... Você já viu... Crazy Taxi é uma simulação bem real de como ser taxista. Você já viu aquele... Pelo menos é bem aquele ali. Aquele Farm Simulator... Aquele cara não chegar a tempo, você não precisa pagar? Ô, caralho. Aquele Farm Simulator tem dinheiro? Ou não? Aquele Farm Simulator. Não sei. E daí serve meio como ponto, né? Dá pra você casar no Farm Simulator? Senão acho que não tá ganhando. Ó, tem até simulador... Tem um outro jogo chamado Harvest Moon. Tem até um outro simulador que a galera tá curtindo pra caralho atualmente, que é aquele Adventure Capitalist lá, que é um simulador de ser rico, cara. Você... Tem algum brother que sempre joga isso aqui no meu. É, não, cara, né? Diz que aqui, esse negócio, se você começa pra jogar, você nunca mais vai parar de jogar, cara. Porque o bagulho diz que é viciante, você não sabe por que você tá jogando o jogo, tá ligado? Não faz sentido. O negócio é você ganhar dinheiro e comprar coisa, só que você não ganha nada. Tipo, vou comprar uma mansão, vou comprar um carro, vou ficar mais rico, vou pra lua, tá ligado? E você vai ficando mais rico. Não, de salariado não, de multimilionário, só que tipo, não tem final, não tem porquê, tá ligado? É, tipo, eu já sei que eu vou ser pobre na minha vida, então eu vou fingir que eu sou milionário, pelo menos no jogo, né? Ó, e é grátis. Enquanto também, tá? Você tá aí morando no porão da tua mãe. Eu acho uma ideia. Fantástico, então. Acabou. Qual que vai ser o tema de hoje? Anuncie aí. O tema é a Konami, a gente já avisou. Era pra ter sido há um tempão atrás, mas aí. Foi feriado, né? Mas como o Konami continua sendo sempre fazendo cagada, dá pra ser daqui até o final do ano. Sim, dá pra ser Konami. Semana, dá pra ser essa, né? Enfim. Opa, e daí? Essa sim. Que isso? É a Metal Gear. Porra, aquele Policenauts e Metal Gear 2. Ah, Policenauts também, foda-se. Quem liga pra Policenauts? Achei que fosse ele. Eu ligo pra você. Quem liga pra Policenauts? Afro, fora do meu podcast. Mas peraí, quem jogou Policenauts? Vocês jogaram mesmo Policenauts? Todo mundo jogou Policenauts. Por que todo mundo jogou Policenauts? Por que todo mundo jogou Policenauts? Você foi a primeira pessoa que eu conheço que jogou Policenauts. Que isso, moleque? Eu joguei mesmo Policenauts. Não tem tradução oficial, né? Não tem. Não, mas porra. Não tem. Mas tem tradução pra qual versão? Tá porrada, né? Pra de PS1. Só de PlayStation. Mano, eu tenho baita vontade de jogar na real. Ou joga em... Guerra, guerra. Fala. Policenauts ou Snatcher? Policenauts. Policenauts? Sim. Até porque Snatcher... Sério, pouco, velho? Sei, rapaz. Sim. Sim. Ah, tu não jogou Snatcher? Não, não inteiro. Snatcher eu joguei mais, eu sou mais Snatcher. Não, não, Policenauts muito, muito mais legal. Os personagens de Policenauts são muito mais legais. Ele Snatcher era rapidinho, chato, né? Que quando apareceu o MK no Metal Gear 4, puta merda de Snatcher. Ele é um jogo, jogo mesmo, é tipo visual novel, assim. Sem querer entrar no aspecto filosófico do que é um jogo, né? Vocês entenderam. É, não, é bem visual novel. Ah. É, só um detalhe, Snatcher e esse outro aí é da Konami? Por isso, não. É do Kojima, inclusive. Então, é do Kojima, hoje o tema é Konami. Não, mas é que ele tá na Konami desde sempre, né? Então acaba sendo Konami. É. Então. Acho que o melhor jogo do Kojima é aquele dos pinguins lá, não é? Aquele pinguins. Adoro aquele jogo. Enfim, eu tinha pesquisado até coisas aqui. Eu gosto, né? Eu jogava no NES, só que eu não jogava o dele, eu jogava o que veio antes. Ah. Mas é a mesma série. Legal. Então. Nice. Então, Konami... por causa desses jogos bosta que eles estão falando aí, a Konami acabou falindo. Vamos pro início, caralho, calma. Lá, eventualmente. Peraí, a Konami. Começar do começo. Só do começo, a Konami foi fundada em 69. É muito começo. É sério isso? Sim, 69, pelo é cara sério? Chamado Kagemasa Kozuki. Ele nasceu, hein? Eu não sei. Mas uma coisa muito interessante é que ele até hoje é presidente da empresa. Olha só, o cara tá vivo, hein? Eu você tava pesquisando. Você morre o herói. Será que ele tá ficando cagá agora? É tipo, você morre. Não, mas peraí. Você virar o vilão. Né? Tipo. Não, a Konami tem um CEO novo agora. Não, mas o dono, o chefão, ah, o dono, esse cara é até hoje. O cara é fundador. E, tipo, a única empresa que eu achei que tem isso também, que o fundador é o dono até hoje, é a Ubisoft. Mas a Ubisoft é 30 anos mais nova que a Konami. Mas que coincidências curiosas, não? Olha só como... Mas é, a EA já não é mais o mesmo cara, a SEGA não é mais o mesmo cara, a Nintendo já mudou, todo mundo já... Tem nada a ver mais. A Nintendo é o Mario, né? Mas por que? Você tá falando que a Ubisoft é ruim que nem a Konami ou qual que é a ideia? Não, a Ubisoft faz cagada igual a Konami, essa foi cagada. Ah, tá. Olha, mas é muito menos, eu não ligo. É muito menos, realmente. É, a Konami... Não, é que assim... Não, o pera, nível o quê? Da... A Konami faz menos merda? Lógico que... Não, a Ubisoft faz menos merda. A Konami no momento faz menos, entendeu? Ela não tem mais onde fazer merda. É, não. Tá, vai, tá ligado? O que vai fazer agora? A próxima merda que ela fizer vai ser se cagando. Por sinal, só dando um corte no tema, vocês viram que essa semana foi anunciado o melhor Assassin's Creed de todos os tempos, né? Porque a internet achou um lixo. Então, tipo... Vai ser bom. É, quando a galera falou assim, nossa, esse Assassin's Creed aí de ser jogando junto com os outros caras vai ser o melhor do mundo, foi uma bosta. Aí agora que todo mundo achou o pior do mundo, vai ser, tipo, fantástico, cara. Vai ser o melhor Assassin's Creed do universo, assim, tá ligado? Enfim, aí volta o Konami. Eu não vi vídeo. Continua aí, Tuba. Então é isso aí. Konami fazia jukebox na época. E aí depois não deu pra começar a fazer jogo, aí apareceu o videogame e foram pra essa aí e estão aí até hoje. Agora estão saindo dessa aí. É, não estão mais aí. Saindo, começaram a fazer videogame e fazer pachinko e agora estão fazendo merda. É, entendemos. Então vamos começar com os grandes momentos da Konami aí nos games aí. Na primeira geração em 8 bits, quais são os grandes momentos da Konami? 8 bits na primeira geração, você vai com calma. Qual que é a primeira geração então? Na Wikipedia, 8 bits já é a terceira já. Né? Não, mas é a primeira de verdade, vai galera. Você é puta que pariu. Não é, cara, não é. Ó, primeiro que tipo assim, quanto que era? 4 bits o. Existiu um videogame de 4 bits? Tudo era 8 já, desde o início. É, então, tudo era 8 desde o início. É a primeira geração que eu falo, não é o Nintendinho. É videogame 8 bits. Assim como a porra do. Os de agora são 64, né? É o que eu falei, não existiu videogame de 4 bits. Então é 8 bits a primeira geração. Aí os caras falando aí, ó. Ah, os jogos da Konami na época 8 bits, pode ser guerra. É Contra e. Não, Tartarugas não era tão bom assim. Não, tem Frogger, era mais velho. O 2 era bom. Mas o mais velho. Frogger não é da Konami, velho. É sim. Frogger é da Konami, porra. É mesmo? É? Eu tô pensando nos arcades, eu tô confundindo os da Konami com o da Capcom. Essa é a hora que a piada vira verdade. Eu confundo Konami com o Namco. Não sei de quem é Zivius, velho. Nossa, eu encontrei isso agora. Também. Parece que é... Não. É, Frogger é de 81. É, Konami, é o primeiro no jogo da Konami. Frogger é um dos mais antigos. E foi licenciado pela Sega ainda. Ah, Sega? Nos Estados Unidos, Sega sim. Lançou nos Estados Unidos, é. Nossa. Eu gosto da Sega, é bonita ela. Ela será? É mesmo, Rod? Ai, ai, Sega. Pois é, eu gosto, adoro. Mozão. Ó, aquele Tartaruga Ninja que começava no prédio pegando fogo é da Konami? É, né? É. Não, todos são da Konami. Aquele é fantástico. Bom, Konami. Aquele era o arcade game. Era o arcade game. Não, o do NES era assim também. É, o do NES 2 era assim, o do NES 1 era tipo um RPG. O NES tinha um primeiro que era muito bosta, e aí depois eles lançaram o arcade game. É. Só que ainda assim o do arcade é bem melhor, né? Um dos jogos da Tartarugas Ninja tem um dos meus quotes favoritos da história dos videogames, assim, que é Big Apple, 3 AM. Ah, mas esse é o melhor, né? Esse é maravilhoso, maravilhoso. Mas esse aí já não é 8-bits, esse aí é mais pra frente. Não, não é mais 8-bits. Mais pra frente. Perdão. Bom, vamos lá. Oi, Marcelo. 8-bits. 8-bits é Castlevania e Contra, né? E... É, Castlevania e Gradius, filhos da puta. Ah, é, Gradius. Não, calma. Não, Gradius. Gradius é assim, é assim. Aí tem Gradius, tem Salamander, tem Life Force, tem uns 50. Não, é, aí Salamander e Life Force é a mesma coisa. Mas tá porrada do jogo de nave. Ô, vocês estão estourando toda a voz de vocês, só pra avisar, vocês estão gritando. O Rod tá alto pra caramba. Diminui essa porra. Para de gritar aí, filho da puta. Não, Eu não tô esquecendo o Metal Gear 1 e 2, não, né? Assim. É, deve estar com boost, Não, mas pra MSX frente. Já é na mesma época, velho. É? MSX é a mesma época, basicamente. Sim, é isso que eu tô, vocês não estão esquecendo, não, né? Não, você não vai deixar a gente esquecer. Deixar de esquecer, O Paródios é da época do Gradius também? Sim, um pouquinho depois. Pouco depois, acho que tipo, 90, tô vendo aqui. É, não, isso, ele tem que ter vindo depois, porque ele é uma paródia do Gradius, o nome é isso, né? Isso parece ser uma piada sua, mas na verdade foi da Konami. Continue. Falando em paródias, só um parêntese de paródias. Vocês jogaram Sexy Paródios? Não, é muito bom. Eu joguei todos os paródios. Eu joguei a cara do Hinks, aquele jogo, né, cara? É muito bom, cara. Eu joguei todo o Super Nintendo, mas eu nunca joguei. Eu queria jogar. Saiu uma coletânea no PSP que tem tudo. Isso. Era a melhor coisa que o PSP já fez na vida. Era não, só aquilo que o Zog, não tinha mais nada pro PSP. É, de Paródios. Paródios é muito PSP, bom. Paródios é meu jogo de navinha favorito, na real. Olha cara, só. Eu acho melhor. O famoso jogo de arcade dos Simpsons também é da Konami, cara. Sim, é. Garoto. Tá, essa era a época. Mais pra frente. Porque a galera, precisava fazer um jogo pra uma série americana e era muito caro, acho que fazer coisa nos Estados Unidos eles mandavam pro Japão, acho que era mais barato, não sei. Era pro Japão, era pra LJN. É. É. E dependia de pra quem eles mandavam. Aí eles faziam as coisas boas lá. Faziam. Enfim, mas vocês viram que tem no começo aí, então tem muito jogo bom da Konami, né? Primeira geração, e tem muito... Vamos começar a pensar, do primeiro até... É. Não, Castlevania, Castlevania. Vai, Castlevania, vai. Rápido. Castlevania 1 e 2. O 2 é uma bosta. Ah, o 3 também. O 2 e o 3. Que o 2 é uma bosta. O 3 também, né, velho? Ah, o 3 não, é, não é bosta. Não, o 3 é bom, velho. Oniken. Ah, então. Ele gosta. Por isso que é... Não, Castlevania 2 ele é legal, doido. Cara. Ele só é mal traduzido, tipo... Ah, ele mas é bom. O que é bom, cara? É bom, acho caralho, é... velho. É mal Castlevania 2 é um conceito bom, mas puta que pariu. Exatamente, já falei isso várias vezes, o que o Roger disse. Castlevania 2 e Zelda 2 são ótimos conceitos. Não é da época deles, eles não tinham o como fazer o que eles pensaram ali, tá ligado? É uma parada que foi funcionar, cara, eu confesso, só, tipo, assim, 20 anos depois. É. A trilha sonora do Castlevania 2 é um negócio que me deixa bem... Ah, não, tá, realmente. Bem parcial aí. Ah, mas, tá. Mas isso, a trilha sonora de Sonic 2006 também é foda, então... Eu não sei. Péssima comparação. Não, por que você foi trazer Sonic 2006 aqui? Eu espero que, ah, falando que de no pós-vida você seja punido por ter dito isso. Lembraram ali que o Castlevania 2 ele foi meio que o primeiro Metroidvania. Assim. Foi o primeiro que tentou fazer aquele tipo. Não foi, foi uma, Metroidvania? O primeiro Metroidvania foi o Metroid. Você compra assim. porra. Mas o 2 ele tinha vilazinha, se comprava coisa, conversava com os outros. Ah, tá. Não, pode ser. Era o conceito de ser meio que um adventure ao mesmo tempo que um jogo de ação. E ter exploração, essas coisas todas. É, os caras estão putos. O 2 é muito bonito em conceito. O cara tá um puto que o Rinks falou que o 3 é ruim. Terminou. Não, eu não falei que o 3 era ruim, eu falei que o 3 é bom, cara. Eu falei que o 2 é uma bosta. Os caras estão viajando. O 2 não é uma bosta. Alguém terminou. Quem terminou o primeiro Castlevania aqui? Eu terminei no Masoquismo Retro ainda. Fantástico. Eu terminei também. A única coisa do final do jogo eu já não tava com saco e eu não consegui jogar do jeito que é pra ser jogado ele, né? Não, a morte é impossível de matar, assim. O negócio é bem idiota. Sim, é, por definição é a morte. Vai te matar. Tá vendo? Coisas que o Castlevania 2 é melhor. A luta contra a morte no 2 é sensacional. Tô passando dano por baixo dela. Sensacional. Então, daí começou. Essa foi a primeira franquia grande da Konami, então, né? Não, na época, o jogo de navio fazia muito sucesso. Ah, peraí. Tinha o Goemon também. Mas não era tão famoso na época. Não era tão famoso nessa época 8-bit. Eu pensei em falar Goemon, mas. Mystic é bom. Mystic Onix é legal. A galera não dava tanta bola pra ele, assim. Acho legal, tanto o primeiro do Super Nintendo, quanto... Então, o primeiro é de Nintendinho. O do Nintendo 64? Não, eu tô falando o primeiro de Super Nintendo. É, por aí, ele é maior. Ele... Eu tô falando que o primeiro do Super Nintendo eu curto muito, e eu gosto muito do de Nintendo 64 legal também. Tem umas coisas bem bacanas. Eu gosto bastante da série também, é muito foda. Tinha meio que amava do 64, velho. Nunca joguei, não. Tem dois do 64, tem um que é meio Mario 64 e tem um que é side-scroller, assim. Os dois são muito bons, na real. Sim, o do Mario 64 é bacana, tem umas... Tem nossa, é bem grande o mundo, assim, é bacana. Ele falava que era tipo o jogo favorito dele, tá ligado? Os caras se revelando no Nintendista sujo, assim, sem nem fazer cerimônia. Marcelos V disse, Goemon de 64, humilha Shadow of the Colossus. Cara, vai dormir, né, filho? Vai dormir. O Goemon de 64, cara, ele tinha uns negócios muito bons, assim, que nem eu falei, o mapa era grande, cara, tinha uns negócios que, tipo assim, como não tinha, ainda era uma época que não tinha todo mundo falando como faz as coisas, você achava... Zelda, né? Foi, e dava aquele feeling, exatamente, ele dava aquele feeling do Zelda, cara, ele dava aquele feeling do Zelda de você andar no mapa, e aí você achar um bagulho, assim, mó da nada a ver, você fala assim, caralho, que porra é essa, fica aquele meio mistério, assim, tá ligado? Era bacana. Porra, eu gostava pra caralho do Goemon de 64. Eu gostava muito também. Não, era. A única coisa que eu não gostava é que, tipo, eu tinha o jogo. Não, um primo meu tinha o jogo, só que eu não conseguia jogar porque não dá pra salvar. Precisava da porra do Memory Pack. Precisava do Memory Card. Esse precisa, mas eu já tinha por causa do Wonder. Gosto. Como que é? Wonder Project G eu já tinha também, porque precisava salvar. Não lembro. Eu comprei Memory Card por causa de Rayman 2, velho. Rayman 2 precisava de memory card. Enfim. Bomberman precisava também. Próximo. Okay. Próxima coisa. Próxima não, geração. Não, peraí. Não, MSX não tem muito o que falar. O quê? Sim. O quê? Vocês não desculpa. Contra, desculpa. A gente não falou de contra, cara. É, contra... Contra? Contra é foda. Contra era o jogo do Schwarzenegger e do Stallone, a galera chamava. Contra do NES é um dos meus meninos favoritos da série, velho. Na real. Ah, mano. Foi o primeiro jogo, mas eu acho que tem muita coisa melhor depois, tá ligado? Tá. Pra caralho, tá. Com um tio meu que era bebum, assim. Então, essa é minha visão. Essa sempre foi a minha visão de Contra. Contra acho que foi o primeiro jogo pra adulto, cara, assim. Porque os adultos que jogavam na minha época, assim, quando eu era criança na época de Contra. Bem criança mesmo. E os adultos que jogavam contra, cara. A criançada não jogava tanto contra, assim, tá ligado? E era de violento pra caralho, né? Não, não era por ser violento, era porque era foda mesmo, tá ligado? Era difícil pra caralho e não tinha nenhum apelo, assim, relativamente infantil. O moleque já tirava nos caras, tá? Ah, mas você já tinha que ser relativamente adolescente pra curtir o... Ele era bem avançado, assim, pra época. Contra é um jogo que na época já era difícil pra caralho, né, velho? Oh, o Rezende falou e Ar Kung Fu é da Konami e é o precursor dos jogos de luta, na real. Ele é um dos primeiros jogos de luta. É bem ruim, nunca mas... joguei. Eu cara, conheço, não, nunca joguei. É aquele do gordinho? É aquele que tem um gordinho. Esse é puta, esse é classiquíssimo, cara. Eu nunca entendia como jogar essa porra, mano. É difícil. Você nunca entendia como jogava? Era tudo travadão o controle. Nossa, cara, esse jogo, eu joguei muito esse jogo aí, cara, no Nintendinho. Puta não, que pariu. Eu joguei muito, mano. Nunca entendi como é que era. Eu tenho, tipo, 6 anos, sei lá. É, é que o tubo ele é 2 anos mais velho, mais novo que eu, sei lá. Não, ignora esse cara. Não, ele sumonou a alma do Tuba no chat e falou, lembrando que a Konami snobou o Kojima e o Iga porque ela é do Contra. Nossa. É, o cara não tava no podcast por um motivo. Essa piada, né? Tá reutilizada. Viu, só essa piada eu já vi. Essa piada é do Tuba. Sim, essa piada é tipo o tweet com mais RT da história do GameSpot. Tá no top 3. Que orgulho, então. Qual é o tweet mais retweetado do GameSpot, você sabe? Putz, eu não sei agora. Consegue descobrir ele? Tem como saber? Não sei. Olhar no Five Star. Ah, tem que olhar essas coisas. Enfim. Mas assim, tá. O MSX já era da Konami? Os Metal Gear antigo? Era. Sim, claro. É mesmo. O MSX... O... Não, o Metal Gear era da Capcom, aí ela vendeu. Não, porra. Tá maluco, velho. Tinha o Metal Gear do MSX... Teve o porte de NES, que o próprio Kojima falava que era meio bosta. Não existe porte de NES. Não tem porte de NES, não sei o que você tá falando. Eu vou falar. Aí, então, né, você viu aí como é bosta. Aí tem a sequência do porte de NES, que é mais bosta ainda. Tem uma sequência do... E tem o Metal Gear 2. Tem uma sequência. Não, isso não tem, não. Tem o Metal Gear 2 e MSX. Explicado do início, cara. Eu quero muito jogar. Ah, não, tem uma coisa... Não, acho que eu confundi com uma história que o Kojima ele fez o Metal Gear 2, o de MSX, porque tinha saído o Port NES e era muito ruim. Ele quis fazer o outro. Foi um negócio assim. Ah, eu não sei se é bem isso aí não, ou se ele só fez o que ele queria ganhar dinheiro. Eu vi essa história. Eu vi essa história de que ele desconsidera aquele, é horrível. Você sabe que ele tem uma história dele que ele comprou o Metal Gear de NES, tipo, década de 90 já, assim. Ele comprou o Metal Gear de NES numa banquinha. De jogo usado no Japão e não conseguiu zerar, assim. Ele não tem nada a ver com o jogo, né? Não. Ninguém sabia que trabalhou no original tem nada a ver com o jogo. Sabe que o original ele queria fazer um jogo de ação, né? Falaram pra ele que, tipo, tá fazendo sucesso Rambo aí, esse negócio de tiro e tal, faz um jogo de ação aí. Aí eles só não sabiam pra quem que eles estavam pedindo o bagulho, né? Acharam que era o cara dos pinguins, assim. Era pra fazer um... A ideia do Metal Gear era mostrar o quão foda era o MSX na época, né? Tinha um acordo. Aí o cara, não, fazer um jogo cheio de inimigo aqui, mas aí como é que o MSX aguenta? Aí foi ver o MSX aguentava tipo 8 sprites na tela. É, e tinha tempo. Limite pras balas que ele podia atirar também. Sim, né? Era 8 sprites. Disso. Aí você, cada inimigo era 2 sprites, porque é um bicho grandão. A bala era um sprite. A bala era um. Aí ele, bom, e aí, como é que a gente faz? Cara, um pixel branco. Aí ele teve a ideia de fazer um jogo que você não tivesse que sair matando todo mundo, você tivesse que se esconder, e aí você podia ter pouco inimigo. Ai, mozão. E assim foi a coisa. Homem. Guerra ainda quer falar mais do Metal Gear aí nessa época? Eu acho que é um jogo que fala por si próprio, assim, eu não preciso... Foi lá onde tudo começou, entendeu? Os videogames acordaram. Não, mas ele é bom mesmo, até hoje. O 2 é bom até hoje, o 1 é bem... Mais ou menos. De quando, cara, é o 2? 80 e... Tô não procurando sei. Aqui. O primeiro é de 87. O primeiro é de 87. O segundo eu não sei de quando é. Porque eu tô lembrando uma coisa. Snatcher, a gente jogou tudo na versão do Sega CD. Mas a primeira versão de Snatcher é de 88. Caralho, velho. É bem velho. Ô, Guerra. É bem velho, tá ligado? Não parece. É sério, eu nunca joguei nada dessas paradas, cara. Eu nunca joguei Snatcher, nunca joguei Metal Gear antigo. Vocês ficam procurando essas paradas aí, cara. Não, procurando, velho. Metal Gear é o maior sucesso no Brasil. É de 90. Pera aí, Metal Gear era o maior sucesso. Metal Gear 1 e 2 era o maior sucesso no Brasil. Tinha um público muito bom, cara. O MSX existia no Brasil? Existia, sim. Era bem popular, na real. Ele não só existiu. Ele não só existiu no Brasil, como ele só existiu no Brasil e no Japão, assim, basicamente. Não, ele não era bem popular, era popular naquela, assim. Não, ele era popular pra quem era nerd, que era computador. Era popular, tipo, tinha 50 no Brasil. Cara, eu ainda não consigo nem conceber qual era a ideia do MSX, tipo, os computadores que a galera usava pra jogar. Era um computador. Os caras jogavam no teclado? Sim. É. Que coisa de otário, quem faz isso? Pera, tinha... Tá lá, tinha mó jogo lá. Não, mas sei lá, parece uma coisa muito esquisita, porque foi algo que eu não cresci acostumado a ver. E quando eu descobri que tinha... Tinha? Tinha, mas... Aí, ó, o Greywater, o Greywater Watcher ali foi um dos 50 felizardos que teve um MSX no Brasil. Eu conheci um brother que tinha também. É bem... Pá, a minha namorada tinha também. Não, tinha. Cara, meu primeiro videogame foi MSX. Carinha triste. Ele tá adorando, você tá vendo? Aqui, ó, tinha Metal Gear e Castlevania no MSX. Vampire Killer. Castlevania do MSX era ruim, velho. Era igual do era um, acho que era melhor que o do NES, né? Era melhor que o do NES. Física toda estranha. Vocês jogaram o remake do PS1? Peraí, como assim? É uma física bizarra. Física é a mesma, cara. É, igual, é o mesmo jogo, só muda o gráfico. É? É. Não, às vezes muda. Tá, então tô falando merda. Física muda? Como física? Não existia física, né? De porte pra porte muda, velho. Velho, era tipo, você sabe como funcionava a física na época? Tipo, como que era física? Vai. Não, assim, como é que era física? Por exemplo, assim, não tinha física. Você vai programar a Medusa. Você fala assim, a Medusa vai do pixel 200 até o pixel 400 na tela, de cima a baixo. Tipo, você dá um range de pixel pra ela fazer zigue-zague de cima a baixo, e ela vai fazendo zigue-zague de cima a baixo. Não, sim, e ela aparece random na... Até hoje é mesmo. Não, é isso, eu sei que é isso. Mas é, então, mas... Não, hoje tem fixa, não, hoje tem física, Tuba. Física, é. O cara sim, portava errado na época. Ah, ou pra outra resolução, ou sei lá. É, pode ser, mas eu sempre... Eu até na época eu vi o do MSX, só que eu fiquei... com preguiça de achar um como que é, um emulador, mas a época que eu joguei, pessoal, acho que jogou Metal Gear agora no 3, né, que vem 1 e 2. É. Sim, é. Inclusive o Legacy Collection, ele fala, ah, tem todos os Metal Gear aqui, mas pra jogar o 1 e o 2 tem que entrar no 3. É. Não, mas porra, justo, velho. É, e justo, aí pra jogar o Metal Gear Solid 1 tu tem que baixar um código da PSN. Bem tosco pra caralho. Como assim? Não vem no CD. De qual? O Metal Gear 1 Legacy. O de PlayStation. Eles botam código de... É, põe o código e tem que baixar na PSN, o PS1 Classic. A gente tá falando de qual? Qual coletânea? Porque saíram tipo umas três. Do PS3, né? Ah, do PS3. Ah, tá. Mas quando a coletânea do PlayStation 5 vai ser definitiva, cara. Vai ter todos os jogos e vai ter... Olha, do Play 4 já tem grandes chances, né? Porque talvez não saia mais nenhum. É, mas eu aí. Verdade. Mas que não nem vai eu já. Sair mais nenhum, se sair, não vai sair mais nenhum do mesmo jeito. Eu ainda acho que vai sair. Metal Gear 6 pra iPhone, pô. Eu ainda acho que vai ter, sair uma coletânea de Metal Gear com o. Como que é o nome lá do último? É Peace Walker. E o Ground Zeroes pra PS4. É um jogo só de uma vez. Provavelmente ainda esse ano vai ser anunciado na E3. Eu acho que tenho quase certeza disso aí, cara. Que isso, cara? Aí o Kojima tá lá. Vai ser uma coletânea bem sólida. Cara, é... Vamos continuar. Então. Então, os caras aqui estão berrando pra gente fazer 16-bit. Foi tudo que importava, já. Eu acho justo, né? 16-bits, Castlevania 4, aí é top. Vem a época do que a Konami fazia jogo de Tartaruga Ninja, do Simpsons. E... É, e aí fez uns Goemon melhores. Motoqueiro de Marte. Isso, Tiny Toons. Cara, Tiny Toons, é verdade. Konami de Mega é melhor que Konami de SNES, velho. Não. Konami de Mega é... Nossa, Sunset velho. Riders. Só Sunset Riders é a única coisa que é muito melhor. Não, só Sunset Riders. Então, exatamente, só Sunset Riders é muito melhor. É melhor no SNES que no Mega. Não, mas você sabe que não, você sabe que não é o mesmo jogo e é... No Mega. Ô, filho da puta, Rocket Knight no Mega, Castlevania do Mega, Contra do Mega. Velho, o Contra não, do... Não, pera aí, Castlevania do Mega e Contra do Mega não é melhor. Também é muito melhor. Não, o Contra e o Castlevania do Mega são os dois melhores. O Castlevania 4 é meio zoado. Eu não tô falando de gráfico, tá? Não tô falando de gráfico, tô falando de jogo. Não, mesmo. Jogar. Não, o Castlevania 4 é meio zoado. O Contra do PC Engine é melhor do que os dois. Honda of Blood é muito melhor do que o 4, cara, infinitamente. Não, mas tem o Honda of Blood pro Super Nintendo, não tem? Tem, e é ruim. Não, não, não tem, não. Não tem, não tem. Não, pera aí, o Honda of Blood também não é de Mega. É uma pseudo-conversão. Bota muito... Hã? O Honda of Blood não é de Mega, né? Não, o Honda of Blood é do PC Engine. É do PC Engine, daí é outra coisa. Não, o Mega é o Bloodlines. É isso que eu tô falando. O Bloodlines é que é o melhor Castlevania. O Bloodlines é de Mega. O Bloodlines. É o de Mega? É o do Mega. É o que tem duas carinhas pra você escolher. Bloodlines? Com... Ah, sim. Bloodlines eu acho melhor que a Castlevania tradicional, assim. Exceto pelo Round of Blood, que é melhor qualquer coisa. Ah, não. Super Castlevania 4, cara. Nessa época aí... Não. É uma pena pra vocês que exista o Castlevania Chronicles de PS1. É, eu particularmente não gosto do Super Castlevania 4 também. Eu gosto de como o nome dele é Super Castlevania 4. Eu acho muito ruim, velho. Não é só 4. Mas é um negócio, né, cara, da Nintendo, né? A Nintendo sempre fez isso aí até gastar o suficiente. Eu acho que não precisa ter Contra 3, é só Contra 3. Inclusive tem o Super Contra, que é do Nintendinho. Que é do Nintendinho, mas... Mas não é nem Super Contra, né? É Super C. É Super C, só. Não é nem Contra, cara. Já me veio essa merda. Minimalista, né? Minimalista. Mas é aquele é tipo meio spin-off, né? Não, Super C? Ele não, não é. Não. Ele tem a mesma temática, só que ele é bem diferente o negócio gráfico, né? Eu lembro a parada desse Super C da época, tipo, da Nintendo World, tá ligado? Que falava que tinha algum conflito, tipo, guerra civil, alguma coisa assim, e tinha um nome de Contra, não sei o quê. Aí, pra evitar problema, eles se renomearam. Ao invés de botar Super Contra, botaram Super C. E viagem da Nintendo. Qual é que é o. Bizarro. Seria a primeira. Qual é que os bonecos são robôs? É o Hard Quartz, né? É o de Mega. É, não, não, os caras do são Mega? Robôs na versão europeia, que é pro Protector. Mas o Contra Hard Corps tem um personagem jogável que é um robô, que é um robôzinho. Não, é o do Mega, tem um robô e um lobisomem. Não. Hard Corps tem um cara, uma mina, um robô, um robôzinho e um lobisomem, realmente. Tá, então Hard Corps é melhor. Esse cara, é de Mega, né? Sim, Contra Hard Corps, velho, é o Dark Souls de jogos de ação 2D, tá ligado? É absurdo, velho. Porque, tipo, o primeiro seria Dark falar Souls do jogo. É o contra dos jogos de ação 3D? Não, porque eu já falei. Tá bom. Velho, Hard Corps é um negócio sensacional, porque, tipo, você tem quatro personagens selecionáveis, você tem vários caminhos, tipo, chega uma hora, depois do final da fase, você tem que escolher entre duas opções. E cada opção leva pra um caminho, leva pra uma fase completamente diferente. O jogo tem, tipo, uns 5 ou 6 finais, tem horas que o jogo pode durar muito mais, tem horas que o jogo pode durar muito menos. Cara, é um dos jogos que eu queria, tipo, desde que começou o site, é um dos jogos que eu mais quero poder falar, só que eu vivo enrolando. Contra Hard Corps, tipo, velho, supra-sumo, tá ligado? Da série. É absurdo de bom. E é difícil pra caralho também. Tipo, a versão japonesa tinha uma barra de life, e na versão americana eles cortaram isso. Então, com o toquinho, você morre. Cara, tipo, eu tô vendo aqui. Vidas. Você só tem 9 vidas pra terminar o jogo inteiro. É muito difícil, velho. E tá, mas isso aí é pra Mega Drive? É pra Mega Drive. É do Mega Drive. Ah, vai, porra. Tá, então... Não, sim, mas tá. Melhor jogo da série. Não, é sério, cara. Mega Drive é o... Mega Drive é o console que eu mais odeio no mundo. Se não tivesse esse Mega Drive, eu... Tanto faz pra mim, cara. Mega Drive nunca me desceu, cara. Só do bagulho ter 3 botões, o botão é em linha... Não faz absolutamente nenhum sentido aquilo lá, cara. É o controle mais babaca. Como que é sensacional? Higgs, tente fazer um masoquismo retrô de Contra Hard Corps e bora ver quanto tempo você leva pra terminar. Nossa, mas com certeza muito mais do que Shakan, cara. Bora ver quanto tempo você leva. Tu tá fingindo que você não termina. Daí a gente vai fazer a. Vai fazer a enquete. O que é melhor, Shakan ou Hard Corps? Não, é sério, teve uma vez que a gente discutiu aqui qual que é o pior controle. Pra mim é o de Mega Drive, mas tudo bem, hoje é da Konami. É, vai, segue em frente aí. Ah, o que, que mais tem? Né? O que mais tem nessa época? Bom, vários paródias sobre Super Nintendo, Sunset Riders. Sunset Riders é fantástico, aí não tem Biker que falar. Biker Mars é deles? É? Caralho! É o melhor jogo de todos os tempos depois de Metal Gear, cara. Esse era top mesmo. Legal que era meio que igual ao Rock'n'Roll Racing, né? Mas eu achava bem mais legal. Não era tanto não, cara. Não era tanto não. Era o mesmo esquema. Era o mesmo ideia base. De visual, é, assim. Sim, mas era tinha umas coisinhas diferentes. Mas sei lá, os comandos eram meio igual, não? Ele era inspirado no Rock'n'Roll Racing. Quão diferente você podia ser? Ser honesto. Ele tinha, é que, na verdade, ele era em profundidade, né? O Rock'n'Roll Race, ele era, tipo, flutuando, tá, assim, as coisas, né? Era maiorzão os sprites. Assim, e ele tinha parede e tal, entendeu? Ele tinha, tipo, uma fase mesmo, não era, flutuandão o bagulho. Bonito, Era uma pista. É, não, era bem legal mesmo. Era a época que a galera caprichava em jogo licenciado, não era qualquer merda. Assim, era. É. Enfim. Outro Brasil. Cara, outro Brasil, né? A gente pensa que os desenhos de hoje em dia são retardados. Esse era um desenho com ratos motoqueiros, velho. É. Sim, ele era uma coisa absurda. É igual Tartaruga Ninja, ele tentava. Teve uma época que tinha um monte desses clones de Tartaruga Ninja. Samurai era tipo animal, mas esse antropomórfico. É, só te quero. Tendo foda. Battletoads. Tinha uns tubarão. Nossa, tinha os patos que jogavam rock aqui. Okay. Nossa, eles também fizeram. Eles também fizeram cowboys de mumesa. Nossa, cara. Esse dos patos era bom, velho. Cara, isso aí. Esses dias o Surox tava montando um fliperama na casa dele e tava discutindo esse bagulho. É cult até, velho. Esse beat'em up da Capcom. Que é muito bom, velho. E não é conhecido, tá ligado? Não é tão conhecido. Esse cowboy de mumesa é um beat'em up. É foda pra caralho, velho. Que são que é, o desenho era uns era cowboy, uma vaca. Vaca. Não, era uma é, vaca. Isso aí. É uns touro, é. Isso aí mesmo. Que loucura, cara, né, velho? A Capcom fez tipo, ela fez aquele Dungeons & Dragons também que a maior galera não conhece também. É, muito bom. Tá em promoção no Steam, inclusive. É, verdade. Shadows of Mystery. Tá, eu consigo pegar. O Billy Bomb lembrou do Tiny Toons do Mega e do Animaniacs. Ah, sim, eles eram muito bons. Animaniacs. Tiny Toons do Mega era sensacional, velho. Eu gostava do Tiny Toons do Super Nintendo. O do Mega foi meu marido. É, o do Super Nintendo também era bom. O de Nintendinho era bom, que também era da Capcom. Era legal que era diferente um do outro. Né? É, era bem diferente. O do Nintendinho, você ficava trocando todos os personagens. Na verdade, você jogava com tipo Patolino. Patolino criança, que é o seu nome, com o Bugs Bunny. Não. E com o Tasmania, era lógico que era. O NES era isso aí mesmo. Tasmania, não, mas ele tinha vários do NES. Tinha um outro do NES que tu passava do por NES vários, tipo, joguei, cenário de filme. Aí tinha um que era. Esse eu não lembro. Tinha um que era tipo Star Wars, e outro era numa mansão assombrada. Esse era o primeiro, né? Você tá confundindo com Animaniacs? Não, esse é até em Toons. Então, mas esse aí você podia não, trocar, tá, você apertava mesmo. Select. E você trocava, cada personagem tinha uma habilidade diferente. Não, cara. Não, esse era só com perninha, velho. Não, não é que você. Que não, você passar por barco pirata e tal, não é? Não. Não, não é esse. Pô, eu acho que esse é o de Mega Drive. Não, não é, não, para. Eu tinha um do NES, que era isso, você jogava com o Taz, com o gato, com o Pluck. Ah, é, tinha o Pluck também. Pluck, só que né, o meu era pirata, o meu era o Mario em vez do perninha, por algum motivo. Opa! Não, peraí, vou passar a minha imagem. Deixa eu passar a imagem. Tinha esse do NES, esse tinha pro NES. Era esse que eu tava falando de NES. Tá, vou passar no chat daí. Não, você devia ter... Não, você é Super Nintendo já, cara. Depois então, eu falo pra você... Ah, tá. Não, o Buster Bust... Então, tá falando de Nintendinho. Esse é o Buster Bust Luz, que esse aí é top. Esse aí é top também. Que o primeiro chefão é o... É o Taz que tem que ficar jogando torta na boca dele, é verdade. É sorvete, na real. Sorvete, é isso. Muito bom. Enfim, então ainda estamos na 16 bits, ainda só tem coisa boa ainda da Konami, né? Tem coisa... Então, o Animaniacs. O Animaniacs não era deles, não. Era sim, os dois eram. O do Mega era bom pra caralho. Sim, era deles. Eu não lembrava desse era deles. Porra. Caralho, era deles, eu não sabia. Não, era sim. É, o do Mega Drive acho que é bem melhor que o de... O do Mega Drive era tipo Lost Vikings, cada um dos três tinha uma habilidade, tá? Era meio puzzle. O de Super Nintendo era muito estranho, porque não dá... Eu não sei que tipo de jogo era aquele. Jogo assim. O Super Nintendo era mais tradicionalzinho, mas... Não, ele era estranho pra caralho, velho. Não, mas ele era plataforma mais comum, não era esse lance de puzzle, não era essa zoeira aí. É, ele era muito estranho. Enfim, a Konami não fez... Dance Dance Revolution, né? Fez sim. É deles? É o carro-chefe. É um dos carro-chefes deles, inclusive. É o terceiro jogo mais vendido da Konami. Nossa, cara, que absurdo. Na Konami é muito top, cara. Por que que tá acontecendo isso? O que aconteceu mesmo, né? A Konami tem um departamento inteiro só pra jogo de música. Tinha. É, tinha. Tem. Me falaram hoje que... É Bemani. Segundo boatos, não tem mais. Bemani. É Beatmania, Dance Dance, é tudo deles. Guitar tristeza, Freaks, cara. Não, tem, eles fizeram o Guitar Freaks antes do Guitar Freaks, o Dramania também eram deles. Nossa, Guitar Freaks aí, era do caralho. 5 anos, sei lá, 10 anos depois, eles resolveram processar a Harmonix. E não conseguiram, né? E não conseguiram. Não, mas Guitar Freaks e Dramania, nossa, é foda pra caralho. Eles têm o Pop Music também, que Pop Music é legal. Particularmente gosto muito. papel mesmo que é massa. Isso já era do PlayStation? É, por aí. Mas o Beatmania também é por aí. Né? É, DDR também. Mas na real, tudo isso aí foi pra The arcade Sepp, primeiro, né? É tudo de arcade. É, tudo arcade. Provavelmente, é. Então, aí veio Metal Gear Solid. Calma, você tá pulando. Tá pulando pro play, peraí. Não, ó, o RD ainda tinha. Peraí, o RD pediu na internet nos PlayStation Soccer. É verdade. Esqueci desse pequeno que detalhe. Que foi, tipo, a primeira vez que a Konami começou a fazer franquia de futebol, que foi empurrando ela durante muito tempo. Teve o grande Ronaldinho Soccer 97 também. Ronaldinho Soccer? Sim, sim. O Golarro! O Pro Evolution de hoje. Só que eu queria falar. Tá. Manda aí. Não, o Pro Evolution de hoje ele é evolução. Só pra irritar o Afro também. Porra. O lag aqui tá foda, desculpa, galera. Falei. Não, só isso. O Pro Evolution Soccer até hoje ele é a evolução do International Superstar Soccer lá do Super Nintendo. Opa, sim. Tá apitando aqui, perdão. Sim. Então agora pode. Eu só ia comentar o negócio que, tipo, uma das coisas que aconteceu com a Konami também nessa época é que aconteceu a Treasure. Que foi o quê? Que foi uma galera que saiu da Konami porque tava cansada de só fazer contra e só fazer as mesmas coisas. E a Treasure. Eu acho que falando de uma das empresas também funciona muito no Mega Drive. Eu queria falar isso só porque eu gosto do Mega Drive, porque eu quero irritar o Afro. Enfim, pode continuar. Beleza. O Hard Corps, ele é meio que, tipo, a Konami tentando mostrar pra Treasure que eles isso. sabem fazer jogo igual isso. a Treasure. O Hard Corps... Ele tá fazendo jogo todo tempo, tipo, toma no cu o Treasure, tá ligado? Sim. E foi por 20 anos eu achei que fosse depois... Mas não, o Hard Corps é tipo... O Hard Corps tem bem cara de Treasure mesmo. Só que, obviamente, é mais... Melhor, mas enfim. Mais melhor? Uhum. É, eu ia falar outra coisa. Sim. Tá, daí... Não, tá, o RD... Depois o RD... disso... Não, peraí. O RD pediu pra gente não pular, tipo, a época PC Engine da Konami. E que realmente, tipo, as versões de jogos 16-bit da Konami, as melhores estão no PC Engine. Sim. Sem dúvida. Não, tô no Mega, a gente já falou quase. Disso. Não, velho. Tipo, não, por exemplo. Eu lembro do Castlevania, que eu não, amo. Castlevania, mas tipo, Grádios, Paródios, os melhores filmes do PC Engine. Ah, sim. Ou TurboGrafx, como preferir. É porque eu realmente não conheço mais muita coisa. Grádios, eu não sabia nem que tava no PC Engine, até você falar agora. Paródios também não. Eu não sei muita coisa do PC Engine. Só Castlevania aqui, que eu sei que é famoso. Tem Castlevania lá, né? O PC Engine era relativamente avançado até, mas ninguém usava. Então. Não, ele era pior que o... Ele era pior? Não sei se ele era melhor que pô, o... Mas Game Game. Pô, mas por exemplo, o Castlevania era tinha voz, velho. Tinha uma versão CD dele, por isso que tem... Ah, e esse era do Castlevania, era com o Castlevania CD. Acho que era CD. Verdade. Top. Cara, Rod of Blood, inclusive, é uma coisa maravilhosa do universo, velho. Quem nunca jogou... Seja a versão original, seja a versão de PSP, tem que jogar, não, velho. O remake do PSP é bem bom. Tipo, é muito bom, velho. É Castlevania com um monte de caminhos alternativos também, vários finais, várias coisas. É o Hard Corps do Castlevania. É muito bom aquele jogo, velho. Qual? Desculpa. Round of Blood. Round of Blood. É isso, eu gosto muito do Bloodlines, eu acho que Round of Blood, cara, é um dos melhores jogos de ação já feitos da época, entende? É muito, muito bom mesmo. É. Ah, é bom, bem foda. É muito bom. Beleza, e daí? Enfim. Aí chegamos em... What is a man? Metal Gear. Ah, chegamos ao 3D. Primeiro do Symphony of Night. Não, vamos falar de Albert Heaven. Mas na verdade isso aí não é do Coisa. Essa frase aí é do Coisa, né? Do... Coisa. É do Symphony. Super Castlevania. Super Castlevania... É 4, né? Qual que ia ter o final? Esse final acontece em outro Castlevania antes. Não. Então, o começo de Symphony of Night é o final de Rondo of Blood. Sim. De Rondo of Blood? Sim, de Rondo of Blood. Direitinho mesmo. Cara, o final de Rondo of Blood é o comecinho de Castlevania Symphony of the Night. Eles refizeram em Symphony of the Night, botaram aquela introdução toda na qual eles conversam. Ah, tá. Não, eu sabia que era de algum outro, não lembrava qual. A introdução da fase é baseada no original. E começa daquele mesmo jeito, escadinha subindo pra esquerda. Uhum. Inclusive no Rondo of Blood ele não tem fala, né? É só luta. Ou tem eu acho fala. Que deve acontecer. O Rondo of Blood tinha muita animação, estilo. Aquelas cutscenes, tá ligado? Em estilo meio anime. E muitas vezes é dublado em japonês. É verdade. Obviamente. E eu acho que devia acontecer algum diálogo entre eles, entende? Mas eu não sei se foi a mesma coisa. Sim, sim. Não, pra gente foi. Pra gente foi. Enfim. Mas é... Essa Venom 4 é um lixão, assim, pra história. Verdade. Já passou o 4, vai, vou continuar. Eu acho muito top o Symphony of Night, porque com certeza foi o primeiro grande, assim, que eu... Sendo bem sincero, esses aí eu curto, mas falar que melhor jogo de ação, nunca achei, nossa, de gozar pra Castlevania nessa época, assim. Aí quando lançou o Symphony of the Night, aí eu falei, caralho, isso aqui é a minha vida, cara. Tu nunca usou pra Castlevania, porque você jogava o 4, porra, é lógico. Não, eu joguei todos, cara, eu jogava todos esses, porra. Tá, eu tive todos os consoles na época. Todos os consoles até hoje. Não, todos os famosinhos eu tinha na época. Eu tinha o Mega, o Master, Nintendinho, Super NES. É, tive até um Neo Geo, cara. Você acredita? Ô, louco. É. Porra! Pois é. Neo Geo. Pode ser o nome do Neo Geo. Eu tinha dois cartuchão e só, qualquer mas. Qualquer pessoa no Neo Geo. No Neo Geo só tinha a SNK, velho. Foi uma piada, porra. Ah, desculpa, velho. Tá. Assim, foi na The Night, foi o primeiro lá do Iga. E... Primeiro que teve aquela arte lá. Aquela arte lá. Você trabalhava em Castlevania antes, não? Não. O primeiro dele foi o The Night. Ah, é? É. Massa. Que coisa, né? E o The Night nunca soube aquele bug bizarro que a galera usa pra poder andar do lado de fora do castelo. Eu sei que dá pra fazer, mas eu sou muito preguiçoso pra procurar essas coisas. Ó, o Billy eu só perguntou... Faço 200% mesmo. Acho que ninguém jogou o Symphony of the Night de Sega Saturn, né? Eu joguei. Jogou? Eu tinha o Saturn, né? Era melhor pra caralho. É melhor, é? Pô. Você tá brincando, velho. Não, o Symphony of the Night não era melhor no Saturn. Não era melhor no Saturn, cara. Sim, caralho. Mas era melhor em que sentido? Cara, era mais longe, não tinha transparência, tinha um ar extra que era uma bosta. Ele é japonês, caralho. O jogo não era nem um pouco melhor, velho. Falando no Iga, um dos primeiros jogos que ele trabalhou foi o Tokimeki Memorial, que é tipo caralho, o né, precursor cara. De Visual Novel, na real. Dating Sim, na real. Ele não conheceu a esposa? Ele é o primeiro. Ele conheceu a esposa trabalhando em Tokimeki Memorial, não foi? Sim, se bobear. Ah, foi sim, é verdade. Caralho, hein? Dating Sim unindo pessoas desde Tokimeki Memorial, cara. Cara, a Konami iniciou um gênero ali, na real. A Konami iniciou vários, né? É, iniciou vários, mas tipo, é esse que ela iniciou. Até hoje ela tava vendendo com o Love Plus, né? É uma evolução desse jogo, na verdade. Maravilha, né, cara? Quer dizer, era uma maravilha, porque agora ela deve ter estragado, como tudo. É, nem deve ter mais, né? Tá pra falar de Metal Gear, né? Eu sei que isso é. Yes! Metal Gear, né? Melhor jogo de todos os tempos. Solid, né? O Boto já falou. Sim, Metal Gear Solid, melhor jogo de todos os tempos. Melhor jogo de... Ah, Silent Hill, pode crer. Melhor jogo da Konami, melhor Metal Gear, é o primeiro. O Solid. Tu acha o primeiro melhor Metal Gear? Sim. Meu favorito, eu não sei se é o melhor, mas o meu favorito. Melhor não, é divertido o Solid, velho. É, exceto que ele é meio impossível. Tipo, de ver... Não, ele não é difícil, só que... Eu me irrito com o jogo que é impossível tu terminar sem levar um hit. E o Solid é um desses. Ah, é porque você tem que tomar dano na tortura, né? Não, tirando essa parte, galera. Não, cara, luta... Você acha que tá puto com o jogo porque você não consegue zerar ele sem morrer nenhuma vez. Cara, dano. É impossível, não tem como. Tu não, tu não tem, tem golpe que tu tem pra escapar. Tá, isso é ruim por quê, caralho? É ruim por quê? Eu acho ruim. Como assim, caralho? Que jogo você consegue jogar sem perder nenhum dano, não é se caralho? Eu consigo não, velho. É tipo, não tem como. Nem se eu fosse... Ah, vai pro puto que pariu. Mas... Não, mas isso é uma parada. O Iga, isso é uma coisa famosa de Castlevania. Os caras que desenhavam o boss, o Iga mandava, tá bom, agora você passa dele sem tomar dano. Prova pra mim, tem como. Velho, o Mega Man é difícil pra caralho, mas consegue passar sem levar um tempo. Não é porra o quê, Tuba? Tá me falando que Metal Gear é mais difícil que Mega Man? Não é difícil, velho, é só idiota. Porra, isso é menos injusto, é isso que tu tá falando? Tá dizendo que é ruim o fato de você não conseguir zerar o jogo sem tomar nenhum dano. Eu acho ruim, né? Eu acho primeiro Metal Gear a movimentação meio truncada, tá ligado? É meio pesado. Tipo, O negócio que eu nunca entendi. Você não tem tão bem controle do que você tá. Do seu personagem, mas ainda assim eu acho um jogo bem divertido. O negócio que eu nunca entendi em Metal Gear Solid é porque que eles se empenham em fazer a arma de fogo, cara. Porque, tipo, tem alguém que passa usando arma de fogo, cara. Que você meter um tiro ali, não tem o que você fazer mais, velho. Você matar você matar cara, não para de vir cara, velho. Mas deve você ter uma forma de poder eliminar os caras caso fique desgraça, né? Ah, tipo, sei lá. Não é um método principal, é um método que você tem que utilizar em uma emergência. Eu acho que seria mais legal esse aspecto de Metal Gear. A única coisa assim que eu acho que eu mudaria em Metal Gear. Se fosse mais difícil de matar os caras com arma de fogo, só que tivesse um número fixo de pessoas dentro de uma área assim, pra você. Tipo assim, você matou todos, não para de vir nego, entendeu? Aí você pode. Mas os mais recentes é assim. Mais ou menos, né? Eu lembrei de uma parte que me irritou muito, foi o final do jogo. Eu gosto muito do final do jogo, mas. Sabe aquela parte que tu tem que sair com o carro e dar um tiro? Como assim? A parte do final, que ele tá com a. Que caralho, que é isso que tá rolando? É, que... Desculpa, é o meu controle do PlayStation, perdão. Como assim, velho? É, o controle do Play 4 tem uma caixa de som nele, tipo. Ah, é verdade. Que a gente. Como é que a gente deixa o controle mais caro nessa versão? Vamos fazer então... outra coisa inútil aqui. Então, Guerra, quando tu sai lá com o carro atirando em todo mundo, o finalzinho do jogo. Não atira em todo mundo. Ah, tá, você atira em todo mundo. Tu tem que matar os caras. É impossível tu não levar tiro naquela parte. Até do Liquid tu leva. Tipo, nele mesmo se for muito bom. Não, é, sim, é, ali não tem como. É idiota. Não, quer dizer, não, deve ter como, sim. Deve ter, mas aí... Deve ter um método, cara. Não, você tem como, sim. Você tem que atirar no Liquid assim, tipo, no momento exato em que ele vai ficar disponível, tipo, pra te atirar, assim. Não, o Liquid tudo bem, eu tô falando, mas os guardinhas nos checkpoint, não tem como, sabe? Quando parece muito inimigo de uma vez só, eles não param de dar tiro, tu não tem o que fazer. Desculpa. Não sei, eu preciso jogar de novo pra tentar zerar essa coisa. Eu joguei agora um pouco, né? Muito... Tá, Metal Gear... Né? Ah, vai. Só quando... um amigo meu chegou lá em casa com o jogo... E, tipo, com PlayStation contra PlayStation, ele levou o PlayStation, o jogo, isso aqui é Metal Gear, mó legal. Então, eu fiquei, tipo, 3 dias direto jogando a porra. A primeira vez que eu vi foi na casa de um amigo também, ele tava na luta contra o helicóptero. Passa, essa aí é louca. E aí eu falei, nossa, que da hora, né, cara? Ele falou, pega emprestado aí. Depois sempre devolve. Aí eu fiquei com o jogo, tipo, uns 2 meses jogando direto, assim. Retardado. Era um troço muito diferente, assim, aquele lance de filme. Né? Era bem foda. Era impressionante na época. Você vê do nada, tipo, vídeo de imagem mesmo, de negócio de lançamento de mísseis, as coisas todas. Você não via esse contexto de jogos sendo trabalhado antigamente. E eu lembro que essa então, do nada, foi mesmo uma revolução. Ele tava preso no Psycho Mantis. Assim, que ele não entendia o que tinha que fazer. Aí chegou no Psycho Mantis e a gente ficou, caralho, como é que mata? Aí o coronel fala, usa o controle 2. Aí você, que porra de controle 2 é esse? Que merda é essa? Controle 2? Não tem controle 2. Não, mas precisa tocar aqui. É o controle do controle mesmo, porra? Não, é, pois é. Pior que... Não, mas e eu com meu primo, nós fechamos em um final de semana o jogo. Só que era pirata, tá ligado? E pra você... E aquela parte da Meryl, cara? É. Parte da Meryl. Ah, pra descobrir quando é que dela. Que você pede pra ver a parte de trás da caixa. Eu só fiquei sabendo que era isso, que era que você tinha que fazer, no do GameCube, cara. Porque no do PlayStation, que a gente fechou piratão, a gente ficou de um em um, tá ligado? A gente ia um por um, a gente foi um por um até achar o número da menina, cara. Nossa... Mas é tipo um dos primeiros até, não? Não é um 4025? Não sei, cara. Não, acho que não é. Não, mas tipo, um 4016? Tem duas paradas. Eu acho que é um 4016. Eu lembro que a gente demorou. Demora muito, ela liga pra você. Se você demora muito pra ligar, ela liga pra você. Você descobre o número. É verdade. Ah, tá. Pode ter sido isso que aconteceu também. Mas eu lembro que a gente ficou tentando pra caralho. Um por um, assim. Ficamos tentando. Porque a gente sabia que tinha que ligar pra ela de alguma forma. Enfim, é uma merda, cara. E essa parte aí também que o Tuba falou, eu nem lembro como que já passou, mas já passou, cara. Porque, tipo, na época o inglês não era top também, né? Ó, 14015. Ah, não sei, até. Quase, hein? tem Silent Hill. Eu lembro que eu joguei esse jogo junto com um primo meu. E ele ficou durante o jogo inteiro só enchendo o saco, querendo pegar o controle da minha mão. Basicamente ele foi me estragando o jogo. Não, ele ficava tipo, você quer ver um filme? O Diego, cala a boca. E eu tentando jogar, só que eu era muito ruim no jogo. E sei lá, acho que a gente viu o jogo inteiro, meu irmão até hoje fica citando as frases que ninguém lembra do jogo. Mas é um jogo que eu gosto muito, não era Metal Gear. Eu gosto muito também por causa do Liquid. Ó, o Satura falou, bom, já vai pular um pouco pro Metal Gear 2. Tudo já. E tem a parte do que tem que descobrir o número do codec decifrando as batidas do cientista. Isso no Metal Gear 2. Tipo, tinha que decifrar um código Morse. Caralho. É foda. O Kojima é doente. Em qual Metal Gear? O do 2. Ou Solid Snake? 2 ou Solid Snake? Não, 2 Solid Snake. Isso. É foda. Tipo, o cara ele bate e tu tem que descobrir que é código Morse em primeiro lugar, tá ligado? É bem idiota. Eu procurei na internet. Outras franquias, vai. Qual outras franquias? Silent Hill top demais, Tel 4. Vamos falar do melhor de todas? Silent Hill. Metal Gear Solid. Já foi. Não é podcast de Metal Gear, caralho. Pior que eu comecei a emocionar, mas não é. Já não teve podcast de Metal Gear? Já teve. Vamos fazer outro. Não, acho que não teve, não. Teve. Não teve, eu acho que teve sim, velho. Ah, deve ter. Era pra ter, mas não teve, sei lá. Enfim, só de. Caralho, até esqueci o nome do jogo. Silent Hill. Bom, Silent Hill, Hill até o... Acho que Silent Hill veio um pouco pra falar recentemente. Próximo. Não, Silent Hill, o 1 é o meu favorito até hoje, assim. Não, o 2 é o meu favorito, disparado. Foi muito impressionante pra mim. O 1 foi o único que eu terminei, eu terminei faz pouco tempo, em 2011, 2012, e é bom pra caralho, é muito bom. O 1? Porra, se você achou um bom pra caralho em 2011, na época, você ia morrer do coração, bicho. Provavelmente. Não, sério. Eu joguei um jogo até muito perto do final, e tipo, eu tava meio que vendo guia na época, só pra saber onde eu tava. E eu lembro que eu cheguei numa hora que eu tinha que decidir qual final eu ia pegar. Eu não escolhi nenhum dos dois finais e eu nunca terminei o jogo. Boa. Mas eu tava curtindo muito, acho que eu tava numa parte tipo no esgoto. Ou algo assim. Mas eu tava curtindo muito. Tipo, na real eu não acho Silent Hill o tipo de jogo que é divertido. Eu nunca achei Silent Hill divertido. Eu também não acho divertido. Mas eu acho interessante. Ele não é pra ser divertido. Eu não acho ele divertido também, mas velho. Ele é não divertido, tá ligado? É um jogo que eu jogo ao mesmo tempo e fico, porra, eu tô me forçando aqui. Ele instiga assim, minha curiosidade, no caso. Nossa, que tenso, cara. Eu sempre adorei Silent Hill. Assim, o 1, 2 e 3. O 4 eu acho uma bosta sem fim. Eu gosto do 4, eu acho. Eu acho o 4 bem ruim. O 3 eu nunca consegui jogar, velho. Tipo, é um jogo interessante, mas eu não tava me divertindo com aquilo. Nossa, o 4, o 3, a galera acha menos assustador que o 2, mas tinha umas partes muito tensas, cara. Tipo assim, de coisa psicológica. Puta que pariu, você saía assim, você viu o hospital tudo cheio de sangue nas paredes, mano. Você fala, caralho, velho, não vou andar nessa porra aqui, mas nem fudendo. Eu não acho Silent Hill divertido porque eu sou muito cagão, na real. Ah, então, mas eu gostava dessa cagaço assim, tá ligado? Isso eu gostei. Mas enfim. O que mais que tem da Konami? E aliás, aí o Silent Hill, que foi uma das coisas que matou aí isso, né? É. Me matando. Felizmente. Suikoden? Ah, Suikoden. Delícia, cara. Tá, não, pode falar. Fala aí que eu não manjo. Eu nunca joguei. Eu tenho muita vontade de jogar na real, mas nunca joguei. Porra. Os caras, ninguém sabe. Também. Alguém jogou Suikoden? Você jogou aí? Suikoden é bom, pode acreditar. Vai jogar. Tá. Próximo aí, o que mais tem? Habit Heaven. Alguém lembra desse jogo? Que é isso? Do quê? Habit Heaven, do Nintendo 64. Era um jogo que, sei lá, imagina um Metal Gear Solid com aliens, entende? Como é que tu escreve essa porra? Em Nova York. É. Paraíso Híbrido, em inglês. O jogo acho que se passava em Nova York e o cara usava tipo umas. Como se fossem uns golpes meio que de luta livre, meio que de artes marciais pra atacar. E quando você levava um golpe de um inimigo, você aprendia aquele golpe também. Nossa, não é um jogo... Desse jogo. Cara, é um jogo muito estranho, muito estranho. Deve ter envelhecido muito mal, mas é um jogo interessante. Tipo, a história é completamente mindfuck, tá ligado? Aqueles negócios bem japonês mesmo de não fazer o menor sentido nada com nada. Mas eu acho um jogo bem divertido. É um jogo bacana, mas muito esquisito. E acho que, sei lá, quem jogou na época deve ter curtido, mas hoje em dia deve ser. É, eu tô vendo umas imagens aqui. É feio. É estranho. Os inimigos pareciam as criaturas de carne, não tinha o menor sentido. É bem bizarro. Você salvava as coisas, parecia tipo as Vita Chamber de Bioshock. Você entrava, entrava energia e tinha plataforma, tinha uma arminha que você dava um tiro pra paralisar o inimigo. Jogo muito diferente, muito estranho. Ó, a gente não falou da Konami, eles fizeram aqueles primeiros jogos olímpicos também, que a galera curte pra caralho, de Nintendinho. Sabe? É verdade. Sim, Track and Field. Track and Field é da Konami. Eles fizeram... A Hyper Sports também, né? Eles fizeram um jogo de... Como é que é? De esporte de inverno. Ah, velho, esse é muita coisa, velho. Por Nintendo 64, que eu não sei por que a Gradiente lançou no Brasil essa merda. E meu tio comprou isso uma vez e... Vai se fuder esses caras. A gente nem sabia quais eram os esportes, tá ligado? Mas foi ali que eu aprendi o que era curling, por exemplo. Ah, não falou do... Bom, Twin Bee também é outro jogo de navinha, só pra não deixar passar. Passa pra frente logo, caralho. Twin Bee é legal. Galera, vocês querem que fale algum jogo aí que já deu essa Konami? Graças a Deus que morreu essa bosta aí. Vai tomar no cu, Konami. A gente tem 7 minutos pra duas gerações. A gente só falou da parte boa, tá ligado? Porque. Fala a parte ruim. Parte ruim. Não, então a partir daí começa a linha das merda. Que é... Não, aí ainda tava bom. Ainda teve um monte de Metal Gear bom. Teve Monster Hunter Hill. Teve Castlevania. Alguns. Então, mas começou. O bagulho começou a desandar no Castlevania no Play 2, né? Uhum. Assim, você tem os Castlevania de DS e GBA que são bons, e tem os de PS2 que são ruins. Ah. Foi o Hybrid Heavy. A partir do Nintendo 64, Castlevania 3D já era ruim. Nossa, é verdade, teve, né? Teve. A gente escolhe. Nintendo 64. Cara, bizarríssimo, tá ligado? É que não tinha Konami no Nintendo 64, na real não tinha ninguém no Nintendo 64, então... Não, tinha Castlevania. Dois Castlevania ainda, 3D. Acho que a melhor coisa da Konami no Nintendo 64 foi Goemon, velho. Ah, é verdade, foi Goemon. Foi, a gente tinha que despertar só aqui no 64. Ah, é verdade, teve Zone of the Enders também, a gente não falou, só não deixar passar. Não, pula mais obscuro. Não, dá pra gente pegar essa era de PS2, pelo menos, e... Vamos lá. É que essa última era que teve uma coisa. Mas o que ela fez de ruim? Só fudeu com as franquias dela, né? Silent Hill fudeu total, não, assim. Não, o 2 e o 3 não. Não, o 2, 3 e o 4 ainda são melhores. Não, o 4 é uma merda. Tipo assim, tem muita gente que gosta, mas é uma merda comparado com Silent Hill. Já não é Silent Hill mais. Não tem. Não, tipo, ainda assim. Ah, não é, cara. Não tem mais. É o tipo assim. Não era pra ser, velho. Cara, o 4 tem jumpscare, velho. Não tem jumpscare. Tem apartamento só. Então, mas não é pra ter jumpscare em Silent Hill. Que é Silent Hill, é Silent Hill. Ah, não, velho. Não é, cara. Assim, a coisa mais Silent Hill que tem é o plot, que é tipo meio de assassino e tal. E tem um misterinho assim. Que puxou meio... um troço lá do 2 que não lembrava e tal. É da hora isso. Mas fora isso, não é Silent Hill, cara. É, e daí. Os outros que vieram depois. E daí eles tripudiaram. Na franquia deles, assim como eles tripudiaram também praticamente todas as outras, né? Por exemplo, vamos falar aí, Metal Gear, graças a Deus, tá bem porque tá na mão do Kojima, senão estaria um lixo, né? Porque os caras não querem parar com o bagulho, tá ligado? Vai até destruir o negócio. Foi pra essa época que a Konami começou a lançar os jogos de Yu-Gi-Oh! Na real. Os jogos de Yu-Gi-Oh! São bons, né? Pior que são legais. São deles também. Mas ela lançou alguma coisa ruim, assim, tipo assim, desde o começo, ruim? Na real. O jogo em si. Desde o começo, o primeiro foi ruim já. É, sim. Até essa época que a gente tá aí, acho que não lembro de nada. A era de PS2 foi muito boa pra Konami, na real. Você tinha os Metal Gears foram bons, os Silent Hills, a maioria foram bons. Você teve Zone of the Enders. Você teve Suikoden, que a galera não liga tanto, mas parece que 3 ou 5 dizem que são bons. Você tinha o Pro Evolution Soccer, que foi mantendo a empresa legal, tá ligado? GameCube você tinha Twin Snakes. Xbox não tinha nada, porque ninguém viu pro Xbox. Tinha Metal Gear Silent Hill no Xbox. Sim. Tinha Metal Gear 2 no Xbox. Nossa, é verdade. Tem. Todos Silent Hill, acho que tem no Xbox. Todos? Acho que todos. Nossa, o 2, 3 e 4 tem. O 1 não tem, não. Mas o 2, 3 e 4 tem. Tem no PC, inclusive, 2, 3, 4. E a Konami não nem pra lançar, porra, no Steam, filho das putas. Eu joguei o 2 no PC, eu joguei o 2 no PC. É, agora não vai sair nunca mais nada. Vai sair pra celular, pra ficar tranquilo. Eles fizeram um contra de Play 2? Ah, seu, o Celos disse que o... Contra é, teve um contra ruim, bem não. ruim, né? Contra Shattered Soldier. Contra Shattered Soldier e Neo Contra. Meu Deus. Never Dead, desde o começo foi ruim, é. É que Never Dead foi no 360, velho. Eu queria foi, jogar Never Dead. Foi ali naquela conferência, acho que começou a cagada. É, pode crer, né, cara? Foi ali. Aquele Genji, né? Genji. Ali marca o ponto exato ali. Não, quando cai a cabeça do cara, foi ali que começou. Exatamente naquele momento ali, começou a decadência. Ah, que conferência. Você viu o essa Taku conferência tá dando um aviso. Essa conferência falou de que ano? Isso. Era isso que ele queria dizer. Essa conferência de que ano? Isso. Aí, 2008? 2010? Não, é, 2010. Acho que... Putz. Não, alguém vai lembrar assim. É 2010. Vamos ver, é 2010. 2010. 1 Million Troops. Não é tanto tempo troops. Assim, né? Sim, o Guilherme Bragança perguntou: o Wing Eleven é PES? Sim, o Wing Eleven é PES. É o mesmo jogo. É Wing Eleven. Wing Eleven. É, depois de tipo 8 jogos, os caras tocaram o quê? Pô, a gente podia botar em inglês o nome, né? Tipo. Os caras compram lá. Não, pera aí, sempre não, foi. Não, o nome japonês é outro. É, sempre foi. Não, mas. É. Não, o nome isso, japonês não. É Winning Eleven. Sempre. E não deixou de não ser. Tinha Pro Evolution no PlayStation, era só Winning Eleven. Só que, tipo assim, eles começaram a lançar Pro Evolution no Winning Eleven 4 ou 5, se não me engano. No 5, tá aqui dizendo 5. No 5, né? E tipo assim, porra, os caras demoraram 5 anos de Winning Eleven pra perceber que os caras gostavam de futebol do outro lado do mundo. Você foi tipo Nintendo, tá ligado? Tô falando que o International Superstar Soccer não era o Winning Eleven, era o International. Não, não. Era a mesma série, basicamente. É o Evolução, só que... Não era. Era outra série mesmo. Bom, eu achava que era tipo o mesmo estilo de jogo, eles só estavam renomeando. Não, o International Superstar Soccer é uma série que teve uma de beisebol também, e só que daí virou o Winning Eleven, e a de beisebol continuou com o mesmo nome, que é com os bonecos. É que tem no 64 um International Superstar Soccer ainda, que saiu ao mesmo tempo tem, que um Winning Eleven. Saiu no... até 2000. É. Inclusive, só comentar que essa série de beisebol que eles fazem muito sucesso, que é o GQ, sei lá, foda-se o nome, Power Pro, que foi o que fez eles mudarem pro mobile, que eles fizeram um jogo com compra nos... dentro do jogo e fez muita grana e agora eles vão só se concentrar nisso. Por causa desse jogo de beisebol. Não, mas tem um Silent Hill Mobile que é uma bosta, que é tipo um joguinho de tiro. Tem um Metal Gear pra iPhone, que é tem. Um joguinho de tiro, que é até legalzinho. Nossa. Tem DDR. Tu me lembrou dos Nossa. Metal Gear portáteis, fora o Peace Walker, que você tem o Metal Gear Ghost Babel, que é espetacular, do Game Boy Color. Muito bom. E você tem os Metal Gear. Pô, aquele jogo é. Velho, pra quem nunca jogou o Ghost Babel, sei lá, você imagina Metal Gear Solid se tivesse sido feito no Game Boy. Pô, já vi muita gente gostar muito do Ghost Babel de Game Boy. É muito. Cara, eu me impressionei mais com o Ghost Babel no Game Boy Color do que com o Metal Gear Solid no PS1, sem brincadeira. E tem o Metal Gear SD 1 e 2 que eu nunca joguei, talvez o Guerra saiba falar melhor aí. Não, são gosto. De cartinha, né? Não, de cartinha, sim. São de estratégiazinha. É, o Neo gosta bastante. Um eu joguei porque era a única coisa que tinha do PSP. Eu jogava ele e do Mine só. Enfim. É, mas foi essa época Play 3 começou a cagar tudo, a Konami virou um lixo e aí. Foi estranho, foi sumindo as coisas. Oi? Nessa geração. Você tinha Metal Gear 4, você não. Teve Peace Walker. Que teve Revengeance, só foi Metal Gear. É, foi só Metal Gear. Não, teve o Silent Hill. Silent Hill, Zone. Silent Hill que ninguém liga. Mas fora isso, peraí. Não, eu vou te falar que eu gosto do Shattered Memories, e pior que eu gosto. Não, Shattered Memories é qual? É o do Wii? É o do Wii Play 2. Não, ele é bom. Eu acho bacana, velho. Ele é bom, esse sim não tem nada de Silent Hill, mas ele é bom como jogo. O mal não foi a qualidade, foi o tratamento, tá ligado? Silent Hill foi simplesmente ficando renegado, na hora que você tava saindo um, tava saindo outro, você não sabia mais qual era qual. Ó, o Celos ali falou Lords of Shadows. Lords of Shadows tem muita gente que gosta, eu acho uma merda violenta. Ah, eu acho passável em alguns pontos. Mas o, por exemplo, o Danilo adora Lords of Shadows, Danilo Oniken. Ou Castlevania. O primeiro. Teve o Castlevania do DS. Não me pareceu ruim, mas não me... É isso. Aquele 3DS parece um lixo, velho. Nessa época é importátil, velho. Você tinha os Castlevania do GBA. Não, os 3DS são bons. Não, os 3DS são bons. Eu não gosto do Portrait of Ruin. Eu pensei que tá falando do Lord of Shadows. Nossa, Portrait of Ruin é bom pra caralho, velho. Eu não gosto muito. Acho que Portrait of Ruin é o mais fraco. Portrait of Ruin é o mais fraco. Que do nada a arte virou uma porra do anime. Que merda é essa? Ah, mas que foda-se. Mas o jogo é bom. É muito bom mesmo. Mas os outros dois são muito... É, saiu a artista lá que eu esqueci o nome agora. Kojima. A Yami Kojima. A Kojima. Ela voltou depois. Kojima também. Ela voltou no Ecclesia depois. É. Ai, Ecclesia. Ai, mozão, Kojima. Que homem. E que mulher. O segundo Castlevania portátil do GBA e do DS era meio capengas. Eles eram bons. O Hero of the Swords também era uma confusão, cara. Só que, tipo... Eu não sei que tipo de chip de som que eles usavam, porque as músicas eram tudo cagadas. Não, o Harmony of Dissonance, eles usaram o chip de som do Game Boy original e do Game Boy Color. É, mas teve então, um que saiu tudo cagado, tá ligado? Sim, é esse mesmo, é o Harmony of Dissonance, foi o segundo GBA. As posições são muito boas, mas o chip de som é horrível. É. Então você fica querendo morrer enquanto você ouve aquilo. O primeiro que é saber no GBA, inclusive o Circle of the Moon, eu acho ele muito underrated, que a galera lembra muito do Aria, o Aria of Sorrow, que é foda. Eu não gosto mas do o Circle of the Moon... Sério, velho? Ah, eu prefiro o meu favorito é o segundo, o Harmony of Dissonance. O Harmony? É, você é doido? Não, é o que eu posso fazer. Não. Sai daqui, cara. Ué. O Circle of the Moon é muito legal. Mas eu acho todos fantásticos. Todos de GBA e todos de DS. Acho lindos, tops demais. Joguem todos. Enfim, ano passado saiu o quê? Só Metal Gear? Metal Gear e PES. Lord of Shadow 2 é do ano passado? É do ano passado. Então saiu isso e PES e acabou. Dizem que é horrível. O Lord of Shadow 2, né? É, todo mundo disse que é horrível. É, velho, mas já faz uns 5 anos que não sai nada fora isso. Então, é aí que pra quem... Revengeance, não... porra. Oi? Revengeance. Ah, é da Platinum. É da Platinum. É, se você ver... É, mas se você ver Revengeance, foi a primeira vez que a Konami foi começando a cagar no pau, né? De, tipo, não conseguir manter desenvolvimento de alguma coisa. Mas já era da Platinum. Não, mas aí não, foi questão, não, acho... Não era? Não, era. O Metal Gear Rising começou como sendo um jogo da Koji Pro. Não sabia. É. Não, mas é isso que se você ver, tem um quê de administração nessa geração mas passada. Mas aí parece Konami, que foi... Nada, ela foi simplesmente derrubando a bola em certas coisas. Como Silent Hill ou como desenvolvimento interno tem algumas coisas. Tipo, todos os ports HD que saíram, tanto do Zone of the Enders quanto do Silent Hill, foram cagados, entende? Tiveram que ser salvos depois de um tempo, tiveram que refazer algumas paradas. O quê? Não, Silent Hill tá cagado até hoje. Tá errado, tá cagado lixo até hoje. Sim, tá um lixo não até tem hoje. O que fazer. Dizem... Não tem... É isso. Tiraram a neblina. Parece uma má administração. Sim, o filho da puta. Porque assim, Silent Hill ele tem a neblina, porque no PlayStation os caras olharam, pô, não dá pra desenhar um cenário tão grande aqui. Então vamos enfiar uma neblina, que aí além de poupar processamento, ainda dá um climão. Isso virou marca da série. Então no 2 tem neblina, no 3 tem neblina. Só que não precisava, no PS2. Também, Oi? Sim, o 1 então. Um, tem neblina por causa na verdade, do. Cara, é aquela draw distance de bosta, entendeu? Mas, sim, então. É isso que eu tô falando, caralho. Tá falando hoje, caralho. No 2, então. No 2 você nem precisava ter neblina, porque o PS2 aguenta uma cidade grande. Uhum. Mas tinha pra criar climão. Aí chegou no PS3, foram refazer o jogo. O cara que foi fazer olhou: ah, não precisa de neblina aqui, né? O PS3 aguenta desenhar a cidade. Aí não tem. Não, pô, mas... Aí a draw distance é bem maior, assim. O Marcelo tá falando que até no filme tem neblina aí. E o draw distance da vida real é muito maior do que o do Play 2. Mas parece que o que fudeu mesmo que foi que perderam o código do Silent Hill 2 e 3. Então passaram pros caras que foram refazer o remake. Beta, quase finalizado. É, isso aí. Aí os caras fizeram o que tinha lá. Enfim, eles converteram sem terminar. Acabou então, né? Morreu essa porra aí. Não sei, ia falar da morte agora, afinal. Fala aí então, qual 10 que. 10 minutinhos, sei lá. Morreu daí? Por que morreu? Não, pra quem não tá sabendo de nada. Fala por que morreu. Basicamente, ela parece que mandou embora o Kojima, mas ninguém fala nada, ninguém pode. E tem boatos de que o Kojima brigou com o presidente lá, que eu falei lá no início do nome. Você voltar ao podcast lá pro Kojima tá nome do cara. Mas o que ele brigou, será? Será que o cara queria comer ele e não pegar? Não, parece que é a decisão dele, quer realmente fazer esse lance de mandar a empresa toda pra concentrar em mobile e máquina de cassino. Mas parece que esse foi o CEO mesmo, cara, não o dono mesmo. Oi? Não, ele brigou. Aquele vídeo do Bunny Hop lá, que tiraram do ar e botaram de novo. Eu não assisti o vídeo, eu tenho que assistir. Ele falou isso aí, o cara anônimo que deu as dicas pra ele disse que foi o dono lá da empresa. Eu tenho que ser o CEO lá. Que brigou com o Kojima. E hoje, aí parece que a Konami anunciou que vai se concentrar só em jogo mobile daqui pra frente. É. O que é o que eu tava falando? Eles viram que esse jogo de. É que essa série de beisebol é muito, muito popular no Japão. Eles viram que deu muita grana e eles vão se concentrar nisso. Basicamente. É J-League alguma coisa, né? J-League pro beisebol, alguma coisa assim. É. Não, não, é GQO Powerful Pro. Não, mas é. É aquele com os bichos bem SD, né? É, com os bonecos SD, assim, e tipo. Sei lá. Cabeção. Saiu um novo todo ano. Aí que tá. No Japão saiu um novo todo ano. Tipo, o resto do mundo não sabe, mas. Junto com o NLS. A Konami ficou bem. O foco da Konami basicamente hoje em dia é só o Japão, né? É pachinko, é jogo de beisebol japonês maluco e agora é mobile. O Castlevania tem um pachinko que tem, eu acho que as melhores músicas da série estão lá, inclusive. Uma das. Eles fazem caça-níquel também. Outra coisa. Tem uns caça-níquel de Contra, assim, que eles lançaram recentemente. Mas tem pachinko de tudo, tem pachinko de Castlevania, tem pachinko de Goemon, tem pachinko de. Deve daqui a pouco vai ter de Metal Gear 18 também. Qual que é a. Qual que é a Contra pra celulares? Que é o primeiro jogo. Deixa o Rick falar. Deixa o Rick falar. Ruim de jogar. Qual que é a função de um pachinko? O que você tem que fazer no pachinko, cara? Eu nunca entendi. É caça-níquel japonês. É, mas daí, tipo, eu sei que aquelas bolinhas vai batendo, né? Mas daí você ganha dinheiro. Então, no Japão não pode ter caça-níquel. Porque você não pode dar dinheiro por causa de um jogo. É uma mistura de pinball com caça-níquel. Então o que eles fazem é te dar as bolinhas. Caça-níquel eu ia boa. Ah, ensinou as bolinhas, entendi. Aí você pega a bolinha e troca. Não, troca por dinheiro. Tá, mas não é isso, tipo, tu toca a bolinha, ela vai. Aí tu espera que ela caia no lugar certo, se ela cair tu pode apertar os botões pra parar o slot na hora certa. E é basicamente isso. Entendi. É um caça-níquel com pinball, mas não é pinball porque tu não pode bater nos flippers. Rebater. Nela. É, rebater, exatamente. Boa sorte então no pachinko aí, Konami. Fique com Deus. E aí? Bom, a gente tá acabado já, se mandou um pique aí. A culpa com o Konami acabou, mas não é isso, pode ser que não ainda. Não, mas essa coisa de pachinko, uma outra empresa que tá fazendo muito é a SNK também. Porque é basicamente. É, que tá vivona, assim. Né? Não, tá bom, tá bom. Não, a SEGA meio que. Não, a SEGA. A SEGA meio que não sobreviveu disso também? Não, a SEGA tem um. A SEGA tem coisa pra caralho, aí é diferente. A SEGA vive de Soccer Manager lá, como é que é? Também de Royalties. Futebol Manager. Vende pra caralho esse Futebol Manager, né? Vai se foder. A SEGA é a empresa que faz mais eu RTS atualmente. É um troço muito bizarro de pensar. É que não é deles, né? Eles compraram a empresa que fazia o Shogun também. Sim, Total War Company of Heroes, que era da THQ, eles compraram. Quanto a esse negócio de Futebol Manager, não sei em qual lugar da Europa que tem uma cláusula que foi adicionada assim em direito matrimonial pra término de relacionamento por causa do Futebol Manager, cara. Sem zoeira nenhuma, cara. Que é muito comum lá, velho, a mulherada falar isso aí. Não, mas durante... tipo, você olha no Steam, Futebol Manager tá lá, tipo, entre os 10 mais jogados sempre. Deixa eu falar um negócio, eu quase esqueci de falar que a Konami, ela compra a Hudson. Então quer dizer que a Konami vai morrer junto com a Hudson, não vai nunca mais ser Bomberman. Bomberman também. Meu Deus. Caralho, eu vou ter que abrir outra cerveja. Não tô que deprimente, cara. Suficiente pra... O Konami acabou de matar Bomberman junto. Na real, sai bastante Bomberman pra mobile. Pior que sai. Qual? Sai uns puzzles, um idiota. Quando? Eu nunca vi. Se tivesse, eu jogaria. Não vale a pena. Eu já dei uma olhada pra ver como é que eram os jogos. Tipo, é puzzle. É tipo Bejeweled, sabe? Mas mesmo assim, se tivesse de Bomberman, eu jogava. Eu nunca vi isso aí, cara. Não, tem, vai. Procura no... Bomberman ia ficar legal ter com o Tetris. Não precisa tanto. Que coisa... É, não, então... Bomberman, você precisa de alguma precisão, né? Precisa. Você errou um pixelzinho ali e fodeu. É, se prendeu dentro da bomba, já... Abralhos. É... Nossa, eu encontrei um clone de Bomberman vs Zombies. Caralho. Que morte horrível. Então sim, galera, dá uma despedida aí da Copa Konami, cada um aí. É que não morreu, ainda tem esperança, eu acho, de um não dia. Tem, cara, não, não tem, não. Não tem, não. A Capcom deu uma volta, cara. Deu a volta. Não, mas a Capcom não chegou nesse ponto. Não, né? Deu uma volta. Não deu a volta. Tá dando. Tá no processo de dar uma não, volta. Não, a Capcom deu uma volta em todo mundo que é fã de Mega Man. Tomou tá, uma tá. volta daquelas. Bom, isso aí. Sim. E na Fúria também, né? Eu acho que já tá bom de Silent Hill, já tá muito bom os jogos que tiveram. Metal Gear já tá bom, já vai fechar bem, ó. Eu vou ficar satisfeito com o fim de Metal Gear. Eu só espero que o online do Metal Gear 5 seja mantido online por algum tempinho, assim, pra dar tempo de matar a saudade. Não, não vai, não. Você vai ver que não vai durar 2 anos, cara. Não, tô falando que não vai durar 2 anos, bicho. Vai por mim. Ah, 2 anos é bom. A impressão que eu tenho é que parece que a Konami soube se matar, porque ela foi definhando. Não, ela foi definhando. Ela foi sumindo. Até fazer questão de desaparecer mesmo. Até sabe o PT, tá ligado? Que... Quem soube se matar bem foi o Kurt Cobain. Assim. Depois dele, o cara só faz merda. É impressionante. Vocês não falaram do PT. Não Partido dos Trabalhadores, mas... PT não tem o que falar, o velho. Todo mundo já sabe do PT porque é uma cagada incrível. Sim, não tem o que falar. É absurdo. É bizarro. Primeiro jogo digital que vai sumir da humanidade. É engraçado isso. E foi o último jogo de terror com mais... potencial aí, que foi enfiado no cu, né? É que ele é muito estranho, ele é um advergame, se você parar pra pensar. Assim. Ele é um advergame, é? Ele é um jogo pra promover um outro jogo, ele não é... Mas isso é muito foda, porque ele não é um jogo, exatamente. Ele é um teaser. Por isso que é foda, é um teaser. Por isso que é muito foda, mas... Ele é um loucura. Playable teaser muito bom, inclusive. É um jogo longo? Eu nunca... Não. Não. Você vai uma hora. Não, como o jogo é 20 ruim. Minutos, não, né, foder. Se você souber o que fazer, você faz em 20 minutos. Se você souber, tá. É, aquele negócio, ele era pra ser uma propaganda do Silent Hill, então ele tem que ser curtinho, ele não era pra ser um jogo pra você jogar e... Em vez dos caras fazerem um teaser... É isso. Fazer um render... É um negócio bem interessante, diferente, né? Então, em vez dos caras fazerem um render pra mostrar na E3, eles lançaram um render que tu joga, basicamente. Mas... É uma ideia boa, no geral. É uma ideia boa. É muito boa. Era. Foi inútil. Era. E foi muito bom porque a galera tava pensando, porra, a Konami vai agora renascer da cinza, né? Sim, não, tinha tudo pra renascer assim. Vamos combinar aqui. Com o lançamento com o Metal Gear 5. E esse. E o Silent Hill do Del Toro com o Kojima, velho. Tinha tudo pra. Tá, velho, como é que os caras. velho. Como é que não, os caras cagaram? Vamos fechar o podcast que vai ficar bem depressivo. Tá triste, né? Vai dar uma tristeza, né? Os caras tá muito longo já, caralho. Já, tá grande. Um tá. Falou, galera. Boa noite. Beijo, calma. Beijo, amigos. Joguem pra gente. Vai cortar no meio, o Rod tava falando. Foda-se, Rod. Ele cortou todo mundo. Mas... Vai, Rod, vai. Eu não tô falando nada, tchau. Puta que pariu. Eu sei se sou foda. Então tá bom, gente. Muito obrigado pela presença. Resumindo o podcast de hoje, morreu o Konami. E quem sabe um dia, quem sabe um dia volta. Quem sabe um dia volta aí, mas provavelmente não. Então um abraço. Falou. Sinto muito que eu dia. Boa noite. Então tá bom. Um abraço, gente. Ah, peraí, tinha a música que mandaram colocar no final, né? Puta merda, peraí, deixa eu botar aqui uma música aqui. Deixa ela tocando aí, pra quem quiser. Qual é a música? Pera aí, como que é? Não, deixa eu começar ela aqui, daí depois eu falo quem que é a música. Tem que achar ela aqui. Aqui, ó, assim, ó. Aí, pronto, agora sim. Então, fique com Deus, gente. Tchau. Beijos. Alô. Adeus. Hoje, mestre. Só dá um coisa de mestre do Kojimito. Kojimito. Here's to you, Nicola and Bob. Mas que Mega Drive é uma bosta, é.